Não, ontem eu comprei um pouco mais de coisas aí, mas tamo aí, tamo na atividade, mano. Aqui é Vila Maria. E aquele franguinho que tua mãe fazia? Não tem fartura, mas também não tem miséria. Ô, mano, e aquele franguinho que tua mãe fazia? Você não tá com saudade, não, velho? Ah, dá, né, Mota? Deve dar, né? Eu tô, mas tá tranquilo, Motinha. Eu sou como se fosse um soldado no Iraque, mano. Você não tem que ficar pensando nessas coisas, não, senão você começa a entrar em depressão. Tem gol! Peraí, tem gol. Tem gol de quem? Começou os pênaltis aqui, viu? Pênaltis. Primeiro gol, Vidal. Começou a disputa de pênaltis, Copa das Confederações, Portugal e Chile. O jogo 0-0. Tudo zero, normal. Zero. Primeiro pênalti agora. Vidal guardou agora. Quaresma vai pra bola aqui. Estamos acompanhando. Vamos acompanhar então. Vamos acompanhar. Bravo no gol. Isso vai dar uma de Galvão Bueno agora. Quaresma na bola. E aí, seu Bento? Tá esperando, tá aguardando. O juiz autorizou. Quaresma, perna direita na bola, pegou Bravo! Pegou? Ah, pegou Bravo. Pegou Bravo, ó Portugal. Vocês estão torcendo pro Chile? Não tô torcendo. Eu senti, tendenciosa. Super tendenciosa. Você achou, Dodô? Você como mestre da narração. Achei tendenciosa demais. Você fazer o que com ele? Ah, velho. Ela vai bater. E agora? Vai bater? Ah, já foi. Agora 1-1. Não, 1-0, né? 1-0. Mas agora pode abrir 2, hein? Ih, rapaz do céu. Bem-vindo agora, Arangues. Arangues era do Inter, vai perder. Agora o Patrício. Tá de olho, mas ô, Domênico, quiser falando aí. Fala pro Mota, vamos ver se ele improvisa nas manchetes aí. É? Vê se ele consegue improvisar aí. Vou começar com São Paulo então, vai. São Paulo? Fala aí, mano. Olha o Bento, agora deu uma derrubada. Nossa, no Mota. Filho da mãe, aqui, ó. Bento... Arangues, 2-0. 2-0? Ronaldo. Ó, do São Paulo é o seguinte. Motinha. O Petro chegou, já tá treinando, né? Chegou. Diz que tá fininho. Tá fininho mesmo. Tá, ó, impressionou todo mundo lá no São Paulo, né? Fez os testes físicos lá, os exames. Tá fininho, tá voando, viu, mano? Impressionante, diz que todo mundo muito impressionado com o Petros, porque tá no auge da forma física. Na crista da onda, né? Como diria o Domênico. Então, mas é. É que ele tá vindo de temporada, né, mano? Motinha. Mas mesmo assim, cara. O cara é atleta profissional. E aí, o cara que é atleta profissional, ele não pode se dar o luxo de não estar em forma. Ele pode perder talvez um pouquinho. Então, mas às vezes, ô Bento, você vê o jogador que dá uma escapada aqui, uma escapada ali. Perdeu. De novo? Vai lá e enche o caneco. É, mano. Desculpa, mano. Perdeu de novo? João Montinho perdeu aqui, bravo. Chachá, foi, hein, mano? Pode seguir, mano. 2-0. Moiou. Continua aí. Moiou. Mas com relação ao jogador, na boa... É aquele lance, Bento, do ônus e do bônus. O ônus da profissão de futebol aí é justamente o cara se resguardar em determinados sentidos. Por exemplo, você não vai ver um jogador, pelo menos aí a regra, a conduta reza que ele não pode fazer isso, por exemplo, quebrar na noite. Você vê um jogador fazendo isso, ele vai ser criticado. Você vê um jogador aí deitado na sarjeta com o cachorro lambendo a boca, ele vai ser criticado. Você vê um jogador aí que se apresenta fora do peso, ele vai ser criticado. Então, esse é o ônus da profissão de jogador de futebol. O bônus todo mundo sabe. O cara tem os melhores carros, as melhores mulheres. Tem gol, foi gol de quem agora? O Sanches. A 3-0? 3-0. Nossa, não vale nada, gente. Puta porcaria. Ah, para, vai. Porcaria. Final vale da Confederações. Não, vale uma vaga na final, lixo. Né? Ah, belo lixo, vale nada. Ah, não, mano. Copa das Confederações é uma porcaria. Vale o quê, Copa das Confederações, gente? Título? Isso aí é uma porcaria, não vale mais. Enfim, então com relação ao Petros, ele fez o que se espera de um jogador profissional, que se apresente em forma. Agora, jogador que se apresenta com aquela barriguinha de cocô, velho. Não, é verdade. Não, barriguinha de cocô, não. O cara é atleta, porra. Tem que se apresentar bem, cara. É verdade. Aí o que impressiona, Mota, é a gente elogiar o cara que se apresenta em forma. É o que se espera de um atleta profissional, que ele se apresente da melhor maneira possível. Ele pode não estar no auge da forma física, porque ele precisa de um recondicionamento muscular e tudo mais. Mas na boa, não precisa também aí avacalhar e se apresentar com 5, 6 quilos acima do peso, né? Sim, e para completar com o Tricolor, o Lucão, por ser meio boca... Mole. Boca dura, né? Tomou uma multa, 20%. Tá na geladeira, 20% do salário. Afastado. Tá afastado e pronto para ser negociado. Quem tá precisando de zagueiro, atenção, Santos, Lucão. Santos. Olha, você gostaria de ver? Vamos emendar o peixe. Ô, mano, houve um boato, né, que o Corinthians estaria até de olho no Lucão. Você acha que é verdade? Então, Motinha, oficialmente não tem nenhum tipo de transação, mas o Roberto Andrade, o presidente do Corinthians, gosta muito do futebol do Lucão, cara. Que louco, hein? Já pensou o Lucão ir pro Corinthians, velho? Bom, que ele é acabou lá, né, seu Bentô? Tem mais uma de última hora. Informação. Aqui, ó. Tem uma aqui engraçada. Não, acabou o jogo lá, né? Ah, nem... Acabou, o Chile ganhou. 4-0. Chile venceu. 3-0. 4-0 não, Mota. Não existe 4-0 em pênalti. Não existe 4-0 em pênalti. Mota, eu vou falar, viu? Não existe. O que você acha dessa notícia aqui, ô, mano? Ceni vê jogo, treino em andaime no CT. Andaime? E São Paulo usa reforço. Ele é o que agora? Pedreiro? Além de técnico, é pedreiro? Vai, seus trouxas. O andaime tava lá, ele subiu lá em cima. Tava em jogo treino, ele foi, queria ver o jogo de cima pra ver a posição dos jogadores e tal. Ele aproveitou. Que faz, hein? Ah, se é o Guardiola, é uma coisa nova, diferente. São Paulo não pode fazer nada diferente. Vai cair do andaime. Ah, amanhã vai estar todo mundo imitando, você vai ver. É uma nova técnica. Tem um drone também. Os caras usam tudo, velho. Tá valendo tudo. O importante é treinar, pô. Não tá dando essa... Não dá, por quê? Não tá dando essa impressão, não, viu, Márcio? Ô, Domênico, me ajuda aí, pô. É, mas não, infelizmente não dá pra ajudar. Tá feia a coisa. Bom, não tá rolando. Ô, seu Bento, é isso aí, né? Vamos lá. Ah, vamos aqui ao Santos. Santos! É, todo mundo gripado, um com pneumonia. A virose, vai pegar como o Flamengo, velho? É lá? Remendado. É lá, o cá? É lá. É lá. Ilha do Urubu. Na Ilha do Urubu, amanhã, né? Hoje. É hoje? Hoje. Que hora? 9h45. E também... Em Flamengo. Hã? Em Flamengo. Em Flamengo. O seguinte também, confirmado, Atlético Paranaense e Santos, para Libertadores, vai ser na Arena... Vila Capanema. Vila Capanema. Vai ser isso aí o jogo. Por que não vai ser lá na... Porque foi vetado. O Curitiba não cedeu o campo, os sócios não deixaram. E na Arena mesmo? Do Atlético vai ter um jogo de vôlei. É verdade. Que beleza, hein? Beleza, hein, velho? Jogo de vôlei. Liga Mundial de Vôlei. E dá pra colocar os caras lá. Quer? Passar a escalação do Peixe pra hoje? Vamos lá. Vamos lá. Possível, né? Porque a gente não sabe se tá bem da virose, né? Se é virose. Tem novidade aqui. Vamos lá. Sim, vai. Vamos lá, Benedetti. É o Vanderlei no gol. Vanderlei. Lucas Veríssimo. Antes tem o Vitor Ferraz na direita. Vitor Ferraz, isso. Aí, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota. Nossa senhora. Renato. É Renato é bom. Olha só quem vai jogar aqui, rapaz. Leandro Donizete. Nossa, ai, meu Deus do céu. Dois volantes de 40 anos de idade vai ser difícil. Lucas Lima, que vai estar tá com a cabeça jogar. Boa? Tá com pensamento no chão. Tá com a cabeça focada no peixe? Parece que sim. Aí vem de um lado o Copete. Golpete. É. Golpete. Exato. Bruno Henrique. Bruno Henrique. E na frente o Kaique. É isso meu aí, Deus. O time. Thiago Maia com virose não joga. Kaique recuperado de virose também. Também, pegou, né? Recuperou. Era suspeito então. De não jogar, né? Exatamente. Jogo a gente tá Copa sem centroavante. O Ricardo Oliveira tá com pneumonia. Meu Deus, caramba. Como é que pode, né, velho? Aí... E o Ricardo Oliveira, cara, ele já tem uma certa idade, então doença já é grave. Quando atinge um velho, nossa, é verdade. Não, mano, mentira. Para! Leandro Donizete deu uma entrevista hoje que tá se tratando com vitamina C o dia todo, porque ele não pode realmente pegar uma gripe nessa idade. Para, vocês estão É verdade, o Leandro Donizete tá com uma cara de velho. Quantos anos tem o Leandro Donizete? Todos. 53, acho. Todos. E o Leandro Donizete, ô Mota, uma das características que você faz ali pra identificar o cachorro quando ele já é velho, é quando você olha no focinho e ele tem aqueles pelinhos brancos, né? Ah, não! Mas é verdade. A barba do Leandro Donizete, mano? Pois é, cara, pois é. A barba do Leandro Donizete tá parecendo aquele cabelo da madrasta lá do 101 Dalma, sabe? Cruela. As mechas. Meu Deus do céu. E o Santos... É complicado, complicado. E o Santos recebeu uma proposta aí pelo Caju, né? Do Lili. Do empréstimo, né? Exatamente. Empréstimo com opção de compra. Ah, vai, Caju. Vai. Ele é bom, cara. É mesmo? Lateral esquerdo? Esse cara é bom. Direito. Só o Dorival que não gosta muito dele, né? Não, mas o torcedor do Santos também não tem muita paciência com ele. Não, mas ele joga bem, pô. O Jean Mota tá improvisado. Se ele já tiver em condição de jogo, ele joga. Que ele tá voltando de contusão. Então ele não tá jogando ainda por isso. Mas ele é muito bom. Eu gosto. Beleza. Não é o Guilherme Arana, mas quebra o galho. Não é, graças a Deus não é mesmo. Então pode Guilherme Arana joga muito, velho. É o Ashley Cole brasileiro. Eita, isso! Moleque tá deitando, Domênico. Joga demais o Arana, hein? Moleque nossa. É monstro. Boa. É nóis. Ó, É, mas antes do próximo, eu preciso dar recados aqui. Quero dizer que o Estádio 97 vem em nome de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Em nome também de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Em nome de Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, mas beba com moderação. E o Benjamin vai dar um recado agora de fricol, né, Beijinha? Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô, é isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro, borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Estádio 97! Porrada, é isso, Bento. Beleza. Ah, a produção aqui tá arrebentando com Mota, velho. Tá acontecendo fora, é no microfone. O programa é no Coringão, microfone. Coringão! Fala aí, outro. Nossa, mano. Senhora. Isso aí, ô, Bento. Oi. Vamos falar do time aqui, velho, que não coloca andaime improvisado pra ver treino. Nossa, vamos que falar do time. Vamos falar do time agora que tem uma plataforma hidráulica pro treinador. Ah, ser... Nossa! Ele tem a possibilidade de usar uma plataforma hidráulica, velho. Não vamos ficar improvisando, subindo em árvore, não. Aqui é profissional, velho. Aqui não. Tem estrutura, mano. É, galinha tem dinheiro pra pagar até tua risada, mesmo, moto. É. Valeu? Galinha gosta de puleiro, não gosta hoje de árvore. Hoje é o Patriotas, lá em Tunja. Fala a galinha que gosta de subir. Olha, respeita. Ô, mano. Eu nunca vi um bambi em cima da árvore. Não aguenta. Eu nunca vi galinha também. É o jogo. Fala aí, Bento, Coringão. Vamos lá. Lá na Colômbia, em Tunja. Tunja? É. Tunja Lagatunga. É, vamos ver aqui o provável time do... Eu acho que deve ser esse aqui também, você deve confirmar aí. É o Cássio, vai pro gol. Aí vem o Fagner, o Balbueno, Pablo e na esquerda o Moisés. Uhum. Aí vem o Gabriel, Camacho, né? E Rodriguinho. Sim. Aí vem Marquinhos, Gabriel de um lado, Romero do outro, Casinho no ataque. É isso aí mesmo? É, o time do Corinthians é esse aí, Bento. Boa. É, entra aí o Moisés no lugar do Guilherme Arana, entra o Camacho no lugar do Maicon. Entra o Marquinhos Gabriel no lugar do Jadson e na frente no lugar do Jô, joga o Casim. É, diante dessa escalação, eu só tenho uma coisa a falar. Coitado do Patriotas. Coitado dos caras, é verdade. É verdade, os caras entraram na frente do maluco antes governada que é o Corinthians. Mas, ô Mota, olha o salto, Corinthians... mano. Não, não é salto. É constatar um fato e é falar a realidade pro povo. O Corinthians ele vai pegar hoje um adversário que tem 14 anos de existência. Uhum. É um time que passou a primeira fase da Copa Sul-Americana a trancos e barrancos, tá certo? Eles conseguiram aí a classificação nos pênaltis, eles acabaram perdendo o primeiro jogo, jogando no Chile, e devolveram também o mesmo placar no jogo de volta, ocasionando aí a classificação deles aí para a segunda fase. E na boa, cara, não tem o que falar. É um time muito novo, tem um dos principais jogadores aí, um tal de Arroyo, Rafael Arroyo, um cara que joga no meio campo. Mas não dá pra falar, saber também, time tradicional. Né, não temos muitas informações a respeito disso. O Corinthians ele já fez um levantamento aí dos principais jogadores pra entender, inclusive o jogo deles aí na primeira fase foi contra o Everton do Chile. A gente já falou do adversário, foi o Everton do Chile. Também é um adversário pouco expressivo. Então, dentre os brasileiros, Bento, o Corinthians ele foi o que pegou o adversário, teoricamente, nessa fase mais fraco. Porque, ó, você pega, o Corinthians ele tá pegando o Patriotas. O outro brasileiro, na Copa Sul-Americana aqui... Tem quantos ainda, mano? É o Sport. Tem o Sport que pegou o Arsenal de Sarandi, um adversário que já tem um certo nome. É. A Ponte Preta pegou um time também que eu não conheço, que é o tal de Sol da América. Meu Nossa Deus senhora, hein? E o Fluminense, Domênico, ele pegou Universidade de Quito, que não é aquele Universidade Católica, que é aquele mais famoso. Flamengo tá também, não? O não, Flamengo tá também, ele pegou o que pegou. Não, o Flamengo já pegou o Palestino. Ah, porque ele saiu da Libertadores. Saiu da Libertadores, esqueci. O Flamengo, ele pegou, inclusive, o time que o eliminou o ano passado. Mas, com exceção da Ponte Preta... Qual que é, mano, que foi? O Palestino. Flamengo? O Flamengo pegou o Palestino, que foi o time que tirou... Esse Palestino tirou o Flamengo ano passado também dessa mesma competição. Caramba. Então, o Flamengo vai ter a possibilidade de revanche. Então, querendo ou não, Corinthians e Ponte Preta são os dois times aí que pegaram os adversários mais fracos. Vamos ver se o Corinthians consegue aí dentro de campo aí fazer o que a torcida espera. Se puder já conseguir uma vitória no primeiro jogo pra talvez aí estar mais confortável no jogo de volta, eu acho que é essencial. Porque quando você já tem um placar aí muito bom no primeiro jogo, no jogo de volta, se o cara ele precisar preservar algum jogador ou então poupar alguém como ele fez no primeiro jogo, ele tem a condição também. Então é isso aí, Bento. Mano, você viu que o Corinthians foi punido? Eu acho um absurdo isso, viu, gente? Já tô falando antes ainda. Acho um absurdo, mas vamos lá. Verdade. É notícia, tem que falar, né? Não, o Corinthians foi punido, mano. Pelo STJD. Por R$10 mil. E um jogo. E mais, não, um jogo, mas num espaço lá no setor norte. Onde fica as organizadas. Espaço para 7.600 torcedores. É onde fica as organizadas. Porque o Corinthians no último jogo usou os sinalizadores lá e não podia, né? Mas é um absurdo isso, hein, gente? No clássico de São Paulo. Tem umas coisas que acontecem no futebol que não dá, velho. Não dá. É ridículo mesmo. É ridículo. Ô, Domênico. Tá acontecendo uma coisa, né, mano? Não, fala sério. Tá acontecendo uma coisa lamentável, né? O futebol tá ficando um esporte chato, cara. O futebol, cada vez mais, ele tá se tornando um esporte de engomadinhos. Porra, tudo mimimi. O futebol, a cada vez mais, ele tá passando por um processo de gourmetização. Então é um negócio complicado, cara. Uma das principais características do futebol era a festa na arquibancada. Hoje em dia, na cidade de São Paulo, nós não temos mais isso. Não tem, né? Hoje você não pode ter instrumentos musicais, hoje você não pode ter bandeira de mastro. Hoje você não pode ter sinalizadores. E sinalizador, quando a gente fala, Domênico, não é aquele sinalizador que aquele imbecil daquele corintiano matou o garoto na Bolívia. O sinalizador, quando a gente vai se referir a ele, é aquele que dá um efeito bonito. É esse que os torcedores estão utilizando agora. É bobagem. Né? A torcida do Corinthians ela tem feito aí alguns protestos que eu acho que são pertinentes. Por mais que o Corinthians ele sofra aí com essas sanções da lei, o Corinthians ele tem que pagar uma multa, etc e tal... Mas eu acho que alguma coisa precisa acontecer, cara, porque eu sou a favor, quando você não concorda com algo, de você contestar. E muitas vezes, para que você possa obter algum resultado, Domênico, não adianta você só falar, eu sou contra isso. Palavras, às vezes, só não adiantam, cara, você tem que também ter uma atitude. E é legal quando você tem, eu acho ridículo, Domênico, também, já vou chegar nessa parte da regra, que o árbitro paralisa o jogo por causa de sinalizador, isso é uma cretinice sem tamanho. Nossa. Pode Mas ser usado, né, mano? Só com relação à parte das festas ainda, eu acho que o negócio é o seguinte, dá um colorido especial na arquibancada, cara. Lógico que uma arquibancada que hoje já é cinza. É. Uma arquibancada hoje que é praticamente sem Morta, vida. Né? É ridículo. Espetáculo, cara. Os caras levantam, aplaudem. Mano, você acha que é por isso que o Avaí tá na zona de rebaixamento? Também, isso conta bastante, né? A torcida do Avaí fazer uma baita festa com os sinalizadores. Então, só com relação a isso, a torcida do Corinthians, em determinados momentos, ela tem que transgredir, sim, o que tá escrito na lei, na regra, enfim. Para que você possa obter, através de um protesto, algo que você entenda que é uma reivindicação válida. E eu acho que é válida sim. Em determinados momentos você é obrigado a transgredir algumas regras. Mas enfim, com relação à regra agora, Domênico Gatto, é uma imbecilidade, é uma estupidez por parte da CBF de não agir como a Federação Paulista agiu. A Federação Paulista, ela, durante o torneio, Domênico, no campeonato, aí no estadual, ela disse para os árbitros aí que só poderia interromper a partida caso houvesse a necessidade. Ou seja, se a fumaça interrompesse a visibilidade da partida. Bom aí senso, né, mano? O jogo. Bom aí senso. Você parava o jogo. Né? No Campeonato Brasileiro, Domênico Gato, o cara acendeu um fósforo, o árbitro viu, ele já para o negócio. É. Já para o negócio. É uma cretinice, Domênico, sem tamanho. Porque você está dando ao torcedor a possibilidade da parada técnica. Exatamente. Se o torcedor quiser fazer 30 paradas técnicas durante o jogo, ele faz. Vai fazer. Exatamente. Ele vai fazer. E atrapalha o jogo. Mano, né? Tem toda a razão, isso, acho uma imbecilidade. Isso é um absurdo, velho. Também isso acho. É um absurdo, é uma cretinice. É muito mimimi então, no futebol, viu, gente? Então, pra esses engravatados aí, esse monte de velhote aí, não falo velhote com relação à ideia, com relação à mentalidade. Esse monte de dinossauro que tá aí atrás de uma mesa achando que sabe tudo de futebol, esses caras sabem porra nenhuma. Domênico Gato, tem razão. É uma tá coberto de razão, imbecil, mano. É uma atitude imbecil. Também acho. Eles fazerem isso. E multar um time por causa de sinalizador. Brincadeira. É uma cretinice, cara. Tá coberto de razão, mano. Vai ter, tanta porcaria que esses caras têm que correr atrás e fazer. E vai ter que multar muito time. Hein? Coisa muito mais importante pra ter ordem num espetáculo e os caras se preocupam com uma porcaria de uma fumaça colorida. Eu tô achando que os caras querem arrecadar uma grana, velho. E aí arrumaram um jeito. Não é possível, velho. Não é possível um negócio desse. É triste porque ficou feio, né? E outra, tem razão, mano. Morreu, cara. O torcedor, ele tem a partida na mão. Vamos supor que o time tá tomando um sufoco desgraçado e precisa de ganhar um jogo e tá ganhando de 1-0. Liga aquela porcaria lá, já tá jogando, vamos supor, o time lá tá jogando, tá com um a menos, tá? E aí tá tomando sufoco, mas ele precisa ganhar de 1-0 e tá ganhando de 1-0. A torcida vai interrompendo. Vai interromper quantas vezes for possível, velho. Vai. Mas é um absurdo isso. Dando isso que vai ser punido depois, mas na hora passou. Paga 10 mil e tá tudo certo. E o time passou. Quanto tempo foi o clássico do São Paulo? É, mano. Jogos já, mano. Sim, já passou. Já tem alguns clássicos aí. Mas, ô Domênico, só com relação a isso, se o torcedor interromper a partida, vamos lá, por 12 ou 13 minutos, vamos supor que eles, durante o segundo tempo inteiro, eles pararam 2-3 vezes a partida por causa do sinalizador. Vamos supor que o jogo ficou parado nesse montante aí durante 13 minutos. 13 minutos, Domênico Gato, árbitro nenhum vai dar de acréscimo. Não. O árbitro não, vai dar no máximo 5, no máximo 6. É. Ou seja, o torcedor conseguiu ganhar pro time dele 6, 7 minutos. Fácil. 6, 7 minutos, fácil. Não, e você tá falando disso, mano, em relação ao tempo. Só que tem o lado também de tirar o timing do time que tá pressionando, precisando ganhar o jogo. Claro. Fator psicológico. Claro. Fator psicológico, esfria o jogo. Arrebenta com o time, lógico, psicologicamente. Tá errado, tá tudo errado. É ridículo, cara, concordo contigo. Eu concordo. Difícil, hein? Difícil concordar com você, mas a gente concorda. Vamos lá. Tá bom. E aí? Palmeira. Palmeira. Ah, nós, seu Bento. Palmeira. Mexi. Ah, o Mota, né? Não tem o que fazer, fala, né? Que xixi, o Cato. Não falei nada hoje. O Mota é um trouxa mesmo. Eu falei? Falou. Hoje, Palmeiras. Palmeiras joga hoje. Joga hoje contra o Cruzeiro, né, Dudu? É uma competição. É, né? Seu time joga? Joga. O teu time joga, mano? Joga, hoje meu time joga, ó. Joga, claro. Joga? Joga. Todo mundo joga, ó, Mota. Hoje é dia, né? Tem que você tá com xi aqui, ó. Vai, Mota. Você viu fazendo xi? Foi você. E você acredita nesse idiota? É, eu ouvi o xi aí. Você acredita o cara que veio com o casaco da avó? Da avó? Não. A avó dele tricotou o casaco dele. Eu tô de... Pullover. Pullover. Eu tô de pullover. A avó. A avó prestou o casaco. Você vê, fala de nós aí. 21h45. A casa cheia hoje lá, hein? É hoje lá? Tá cheio lá hoje. Verdão. É Mineirão? Não, é Palmeiras. Arena Park. Arena Park. Na casa do porco. Vamos lá, Domênico. Qual a escalação aqui do... Provável escalação que o Cuca vai colocar em campo hoje é o Fernando Praz. Quem que é xixi? É o Mano aí, tá falando. Goleiro Fabiano, de seleção. Fabiano. Fabiano não. Pode ser xixi, aí sim. Mina. Mina não. Jogador zaço. Edu Dracena. Tá indo muito bem. E hoje deve vir, acho que o Zé Roberto. Xiii. Zé Roberto. Peraí que eu vou emprestar meu pullover pro Zé Roberto entrar em campo, ó, por baixo da camisa. Hoje vem, da base, ó. Gabriel Furtado. Ainda, ele foi bem, o menino, hein? Foi bem. Foi bem no último jogo, hein? Bom. Tietê e Guerra. Foi bem. Aí é embaçado. Contestado. Aí é embaçado. Tietê e Guerra. Aí vem Dudu de um lado. Incontestável. Roger Guedes. Indo bem pra caramba. Como xi. Tá mal, hein? Tá botando uma mala. Lá no Cato, tá jogando bem pra caramba. Ué, ele falou que. Tá jogando bem. Não tem nada de xi. O Cuca chama a atenção. Cuida do time de vocês aí. Mas deixa. E o banco? Borja tá fora? Borja tá fora. Banco. Banco? Borja e vem William. Nem o William. William! Só sobre o assunto do Diego Souza. Ele vai esperar o jogo hoje, né? O jogo do. Deixa ele lá. A final lá. Amanhã. Amanhã é rabisco. Ele quer vir campeão, né, seu Bento? Ele quer vir campeão, né, seu Bento? Então tomara que perca hoje. Aí não vem. Isso aí. Putz, a vida. Olha, caminhão de dinheiro que vai, hein? Vai vir, nossa, joga. Senhora, hein? Isso aí. É verdade que tem uma proposta pelo Borja? Eu vi lá no. Hoje compartilharam aqui no site. Eu não Besiktas. Vejo, o Besiktas estaria. Vende, Dudu. E o Tietchan. E o Tietchan tem uma outra proposta de um time da Itália, o nome agora. Dudu, você vende o Borja? Não. Já? Não. Espera, né? Não, não. O Borja vai dar certo ainda. Agora, vou falar um negócio, hein, Domênico. Essa janela do meio do ano pra nós aqui arrebenta com os times. Nossa. Se tirar 3, 4 de cada um, meu. Depende. Você imagina o Palmeiras perde o Tietchan, perde o Borja. Ah, o Palmeiras tem. Não, o Palmeiras é que não vende. Tira, né? O Tietchan, mas aí você tem lá, por exemplo, você tem lá o. É que os caras estão machucados, mas tem o Moisés pra voltar, tem o Felipe Melo pra voltar. Você não arrebenta tanto o meio de campo do Palmeiras porque tem elenco. Agora, você pega do Corinthians, você pega 3, tira, arranca 3, 4, você pode arrancar. Você pode arrebentar com o time. Você pega Rodriguinho. Você pega o São Paulo, se tira 3 lá. É. Paulo já foi 3. Já foi pro saco. Já foi 3. Pega o Santos e arranca 3, foi pro saco. São Paulo, se você tirar 2 do ou 3 do Flamengo, não. Elenco. Eu acho que é Flamengo, entendeu? Palmeiras e Atlético Mineiro que conseguem ainda segurar. Um elenco. Dá pra segurar a onda ainda, porque né? Porque os outros não seguram. Eu não sei se no mesmo nível, né? Eu acho que o Atlético Mineiro, exemplo, não, né, se mano? Se você tira hoje o Tietchan do time do Palmeiras, eu não sei se tem alguém lá que vai jogar no mesmo nível. Você acha, mano, que se tirar 3 caras do Atlético, ele tem elenco pra repor? Depende quem? Ah, depende dos caras que tirar. Então, se você tirar eu acho Fred, que não o Robinho tem, e o Cazares, você não tem quem repor. Eu também acho que nível, não tem, não. Mas o Palmeiras tem. Mas agora se você tira lá, sei lá, pega lá o Luan, pega lá o Gabriel Zagueiro e, sei lá, escolhe mais um do meio Ramiro, aí. Ramiro. Não, ele tá falando do Atlético Mineiro. Não, ele tá falando do Atlético Mineiro. Aí continua, tá, né, prestar mano? De atenção aí, ó. O Luan é o menino maluquinho que eu tava falando. Você fala, se tira o Luan, se tira lá o zagueiro lá, o Gabriel, e perde, sei lá, o lateral esquerdo, tudo bem, você repõe. Repõe. Agora se você perde Robinho, Fred e Cazares, aí você não tem que... Com quem repor, né? Entendi. Um baita ataque também. E o Corinthians, mano? Quem que não pode sair? Rodriguinho. O Corinthians, ele tem um grupo muito homogêneo. Não, o Rodriguinho, inclusive, quando ele esteve fora nas partidas aí que ele fez pela seleção, ele e o Fagner, o Corinthians aí adaptou jogadores ali na função que foram bem. Colocou o Marquinhos Gabriel aí jogando pela direita no lugar do Jadson e centralizaram o Jadson pra fazer a função que o Rodriguinho vem fazendo. Então, mas não dá pra segurar, né, mano, o ano inteiro. Mas o Corinthians, o Vieira, hoje, graças a Deus, ele é um time aí que ele se distribui bem em campo, ele é um time homogêneo. Ele não tem aquela peça fundamental que você fala, putz, tirar esse cara do time e o time para, o time emperra. Não, é diferente de outros times aí que dependem muito de determinados jogadores. Por exemplo, o Grêmio hoje, se não joga o Luan, você não tem quem colocar no lugar. É complicado. O Corinthians até tem, mas tá machucado, né? Mas não dá, né? Então, mesmo nível não mas dá. Que é o Bolanho, tá machucado. O Corinthians ficou sem dois jogadores aí que eram titulares aí que estavam na seleção, e o Corinthians ele conseguiu aí um aproveitamento muito bom. Mas eu acho que assim, em cima disso que você tá falando, Domênico, Tietchan e Guerra, eu acho que hoje são insubstituíveis no grupo do Palmeiras, mesmo tendo elenco. Se tivesse à disposição o Moisés, não sentiria tanto. Mas como o Moisés tá machucado... Guerra não vai, né? Guerra é difícil, Dudu, acabou de chegar. Eu vi o Diego Souza, Guerra não, Guerra não. Dudu, não, não, Diego Souza não. Souza. Não, não, não. Mas será que não é por isso que estão atrás de Diego Souza, Domênico? Não. Aqui, ó. Não fala isso. Amanhã, o Domênico amanhã. Não gosta amanhã. Do Domênico. Não, não é que eu não gosto, presta atenção. Acho que é um bom jogador, é muito bom jogador, tal. Mas o Palmeiras tem muito jogador na posição. Eu acho que pode ser um problema pro Palmeiras a vinda dele. Já expliquei aqui, não é porque eu não gosto dele, não. Muito pelo contrário, jogou no Palmeiras, jogou bem, inclusive. Mas só que eu acho que vindo ganhando o que vem aí falando, você tá de brincadeira, pode causar um tumulto aí. Lógico que pode. É gestão de pessoas. Eu não penso no jogador o só problema assim, do Palmeiras. Ele vem ser... pra jogar? Ele vem pra jogar, beleza. Né, mas não é só isso. O futebol não envolve só o cara chegar jogando. O problema do Palmeiras vai ser gestão de pessoas. Lógico, o que tem de ego nesses negros aí, velho? É brincadeira. Aí vai ser osso. Ego pra tudo quanto é lado. Tem cabeça de. Sabe, ganha tudo isso, então resolve sozinho. Né? Aí ferrou. Aconteceu isso com o Palmeiras em 2009. O Wagner chegou e eu na época falei, pô, agora vai. Agora nós vamos ser campeão tal. Uhum. E foi, deu o efeito contrário da coisa. Os caras acharam que ele veio ganhando uma puta de uma grana. Falei assim, resolve sozinho aí. Aí ferrou. Aí o time não foi. E perdeu o título. Ah, mas com relação só a uma última coisa do Palmeiras, o Palmeiras lançou a camisa, né? A camisa 2. Bonito, hein, Domênico? Foi um tributo aí. Ao Curitiba, né? O título da fase pós-Palestra foi... Foi um tributo ao Curitiba. Não, foi a camisa parecida quando o Palmeiras saiu de Palestra e virou Palmeiras, né? Certo. Então, uma camisa parecida... Não, achei bonita. É bonita, tô brincando, é bonita mesmo. Ela é branca com listras verdes, né? É. Listras verdes, tá certo? Então tá certo. Hoje tem, é? É, é. É mesmo? Aí, outro Santista? Aê, nossa, aê, mas peraí, ô, mano. Aê. Mano, vai cair um meteoro aqui, mano. Tem que fazer uma cercadinha aí, ô Vieira, e colocar pra procriar, velho. Vamos pôr os dois aqui, mano, porque dois Santistas na mesa... Olha só, o estranho ninho é o Luciano de Barros, tem 35 anos, ele é supervisor logística da Vila das Mercês. Torce pro Santos e é o nosso estranho ninho. Tudo bem, ô Luciano? Tudo bem, Dodô. É um grande prazer estar aqui, né? Sou ouvinte aí do programa desde 2000. Quem veio com você aí? A sua família? Não? É, minha esposa e meu primo ali, né? Vieram prestigiar. Todo mundo ouve? Todo mundo ouve, mas eu que divulguei pra grande parte dos meus amigos aí. Boa. Agora eu fiquei um pouco mais calmo, cara, que você falou seu primo, porque eu achei que fosse seu filho. E aí eu falei, pô, o moleque tá com a camisa do São Paulo. Não, meu filho tem só 8 meses e vai ser homem. Ah. Ih, rapaz, olha a Mota. Ai, Mota. Nossa, e olhou pro Mota ainda. Deu uma porrada no Mota. Deu uma pancada, mano, você não viu. Brincadeira, Motinha. E falar pro Mano. Vamos torcer pra que. Pra que quando ele crescer ainda tenha time, né? E a torcida tá acabando. E a torcida que mais cresce no Brasil. Ah, vê o jogo lá na Vila. 5 mil. É um outro problema. Tá virando a luz. Tá virando a luz. Mas isso aqui é raro. Quantas vezes você viu isso? Nunca. Problema logístico. 18 anos. Quantas vezes você viu isso no estádio 97 aí? Dois Santistas. Aqui? Nunca. Como não? Nunca. E quando o Quentinho vem. Só se quando tava rangendo, vem um estranho. Vinha o Quentinho. Vou lembrar. O Quentinho vem. Super normal. O Mano Brown aí, até o Mano Brown. Normal não é, né? Normal também não tava aqui. Normal não, mas isso deve ter acontecido. Mas tá certo. Ô, Luciano, fica à vontade, você vai participar com a gente aqui, fica à vontade, tá bom? Valeu, Dudu. É o seguinte, gente, deixa eu falar aqui de um recado importante que eu tenho pra falar aqui. Olha, você que tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Ou você tem que pagar antecipado e só receber depois do seu pedido de reembolso, né? Então, olha, que tal indicar a empresa em que você trabalha para fazer parte do 99 Corp, hein? É boa, né? Você ainda ganha R$15 de desconto na sua próxima corrida com a 99. É vantagem para todo mundo. Você fica bem com o seu chefe e também com a sua empresa. E ainda consegue reduzir os custos com transporte. Para pegar o seu cupom de desconto é só acessar corp.99taxis.com/estádio97. Vou repetir para você, ó. corp.99taxis.com/estádio97. E tem promoção, hein? Entrou no ar aqui e falou a frase. Vou de 99 Corp, você ganha um kit bem legal da 99, tá bom? Boa. Ganha na hora o kit, que tem de caneta, suporte para celular de carro, tem copo personalizado, tá bom, da 99, tem porta-cartão para celular, é bem legal esse kit, tá bom? Entrou no ar dizendo vou de 99 Corp, você ganha na hora o kit, tá bom? 99 Corp, é isso aí. Estádio 97, pela Energia 97, em nome de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos fazer o seguinte, só lembrando aqui, né, rapidamente, que os ouvintes vão participar agora pelo 32847097. Ouvintes também podem mandar as suas cacetadas aí, né, no nosso WhatsApp, 943530150, 943530150. Mensagens de áudio de no máximo 30 segundos são suficientes para você mandar seu recado, tá bom? E entrando no ar, dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, garante um kit exclusivo do Desodorante Extreme. Dizendo todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta do McDonald's. E lembrando mais uma vez, sempre bom falar, que dizendo vou de 99 Corp, ganha um kit da 99. Boa. E concorre também a boné e camiseta do estádio, tá bom? Tá bom. Vamos para a primeira ligação? Bora. Bora, Basílio. Bora, Manu. Bora. Vamos lá. Aperta a bagaça aí. Vamos embora. Olha os Druba tocando. Ah, tem um 20 para participar. Vamos embora, vamos lá. Vamos embora. Vem dar pra mim, vem Benjamin, vem dar pra mim. Vem Benjamin, quem vai comer? Ah, aquilo é um lixo, velho. Pegar o Benjamin é deprê, velho. Aquilo é um lixo, velho. Não tem que estar pegando ninguém, velho, na boa. Não, e a cuequinha aquela do coador, atrás? Ele sai da piscina com aquela coadorzinho molhado? É. A bunda seca. Coisa feia, velho. Alô? Alô? Quem fala? O nome completo? Exatamente. Não, não. Não, dá o número do CPF. Dá o CPF, que a gente vai puxar aqui. Nossa. Fala o seu CPF. Calma, RG. Mota. O cara tá nervoso, Mota. Fica aqui, pergunta qual é o nome. O cara não sabe o nome dele, então, velho. Olha. Você vai ver a hora que eu falar meu nome, se você vai saber falar meu nome. Quero dizer, primeiro, qual o seu, só o primeiro nome, só pra mim falar com você, pra mim. Qual o seu primeiro? Horus. Horus. Antes de qualquer coisa, Horus. Eu peço desculpas pela má educação desses malditos. Não, do Mota, né? Ah, só eu. Né? Mal educado. Oba, ficou bom. Ah, não. Todos os senhores. Ah, não. Mal educados. Ah, para, pai. Maltratar o cara que ligou aqui pra nós. Maltratar isso. Não, Domênico. Peraí. Tem Domênico, não. Tem Domênico. Não, peraí, Domênico. Você pergunta qual o seu nome, o cara? Não, meu nome? Eu? Não, ele falou o seguinte: o nome completo foi isso que ele perguntou. O cara não escuta o programa. Respeito o cara. Agora eu peço pra você, meu amigo Horus, o seu nome completo. Agora tá mais. Ô, Domênico, o RG não tá aqui, mas tá mais do que na Horus dele dar o nome dele. Dele, né? Ah, sensacional! É, boa, puxador. Chupa, nós. Nossa, chupa Mota. Chupa RG também. Horus. Aonde você quer que esteja. Vamos lá, o velho, nome completo. É Horus Ricardo Catibe Batsi Tinoá. Nossa! Vai, Dom, vai, Bá. Anota aí, Bá. Você pediu, Bá. Vai, Bá. Vai, Bá, você pediu. Repete aí, mano. Horus Ricardo tá bom demais, velho. Horus Ricardo, velho. Não terão dois. É Horus. No mundo não tem dois. Com vocês, Horus Ricardo. Não, Horus Ricardo qual é o deus? Egípcio. Horus é um deus. Meu velho. É o deus que cuida do tempo, né? Qual que é o... Quantos anos você tem? Entendeu? 4.0. E o bairro que mora? Moro na Granja Viana. Granja Viana. Mora bem. Mora bem. E o time? Mora bem. Casa boa. Time? É isso mesmo. Você sabe, Vira. Ah, Granja Viana, né, Mota? E o time, Horus? Coringão. Ah, Coringão. Lógico, é o... Ô, Horus. Não, peraí. Se o cara é corintiano, mano, e é da Granja Viana, ele tá no MST ali, alguma cabana, velho. Ele invadiu algum terreno. Ah, invadiu algum terreno aí, velho. Ô, Horus. Fala aí. Assim como o Corinthians, você também foi vítima de inveja por parte desses canalhas que tem com esse programa. É verdade. O cara torce pro São Paulo, tá estressado pra caramba. Eu também estaria, velho, se eu torcesse esse time. Sendo motivo de chacota pro Brasil. Você já teve inteiro, pior, né, velho? É, chacota já foi pior quando vocês caíram, né? Eu entendo. Mas vocês caíram no Paulista? Não, nunca caíram. Os Corinthians caíram no Brasileiro. Caíram sim. Vai lá. Caíram sim. Federação Paulista de Futebol. Caíram sim. Vai lá, reclama lá, saque. Horus, deixando o nosso rival que tá em crise de lado, vamos falar do Coringão, que é o time mais invejado do futebol brasileiro. Puta, certeza, hein, velho? O Coringão é sensacional. Hoje é o jogo que ocorre aí pela Sul-Americana, Horus. O Corinthians vai pegar o Patriotas. Você já chegou a acompanhar alguma partida desse time ou não? Não, cara, não perco meu tempo. É tipo assistir partida do São Paulo, Patriotas, isso aí, eu só vejo futebol bom. Mas tá folgada a galinha, né? Nossa, só perde tempo pro Coringão, é isso mesmo. É brincadeira isso aí, hein? Tá certo, ouvinte. Olha, cuidado, em qualquer hora você pode cair sua linha, hein? Cuidado. Não vai cair não. Não tem argumento, bebe leite, filhão. Ô, Horus. Fala aí. Mas com relação à Copa Sul-Americana, velho, é um título que o Corinthians ainda não tem? É um título que passou a valer depois de 2013, 2014, ali realmente passou a ter um valor importante agora, diferente do que era nos anos anteriores. E o Corinthians agora ele precisa de mais um título internacional e pode ser esse, porque pelo que eu tô vendo aqui, você tem adversários aí que são tradicionais. O Corinthians, na próxima fase, ele vai enfrentar o vencedor de Racing ou então Independiente. Um é argentino e o outro é um colombiano. São adversários mais tradicionais, que com frequência estão lá na Libertadores. Mas você tem times aqui também, vai o Libertado Paraguai, tem o Santa Fé... Você tem o Independiente da Argentina, você tem o Nacional do Paraguai, o Olímpia também do Paraguai, você tem o Estudiantes, você tem uma série de times aí que são tradicionais na Libertadores que estão agora também nessa Copa Sul-Americana. É. Não tá baba esse torneio não, hein, cara? É, não, eu acho inclusive que, embora o título seja difícil, eu acho que a dificuldade maior é o foco, cara. Não sei se... Nossa senhora. Eu falei que podia cair a qualquer hora. Eu falei. Eu falei. Caiu! Você derrubou o cara. Não pode cair. Escroto agora. Eu não vi a hora desse cara me ligar. Mas você comemorou. Eu nunca vi isso. Você comemorou. Você comemorou que o ouvinte caiu. Comemorei muito, muito. Agora que eu achei aqui, ó. Olha, seus olhos. Espera só. Deus do tempo. Eu pensei, eu honestamente só imaginava que existia uma pessoa que pensava nessa forma. Quem, Domênico? O palhaço, né? Ele o palhaço, ele fica desligando, ele quer que o ouvinte caia. Palhaço, do morde a sopa, até ao meio-dia. Exatamente. Agora, o Sombra... Esse Sombra é um vagabundo. É, olha isso, velho. Filho de Osíris. Que isso? Como assim vagabundo? Eu trabalho há quase 30 anos em rádio. Como assim vagabundo? Não fala assim. É um vagabundo, você derrubou o ouvinte. Vagabundo é aquele que não trabalha, rapaz. É. Não é não? Mas você também é. Se bem que hoje tem muita gente que não trabalha porque não quer. Deu uma pedrada no chefe. Não é porque não quer, né? Exatamente. Ah, mas o negócio de dar pedrada no chefe. Não é por opção, porque ele não tem emprego. É. Mas o cara que chega no ar, o cara que chega no ar, fala, vou te derrubar e ameaça o ouvinte. Ah, caiu, né? A qualquer hora, também. A qualquer hora, sua linha pode cair. Caiu. Fazer o quê? Caiu. Né? É. Tadinho, os olhos. Crápula. Viu, Pulha? Ah, que é isso? Ih, agora foi com o Domênico. Oi, Domênico. Comigo? Tá com você, Domênico. Eu, mano. Não, não, é esse maluco mesmo que derrubou o ouvinte. É tá um crápula mesmo. É, eu não derrubei ninguém, eu não derrubo ninguém. Ô, mano. Agora saiu uma notícia triste aqui agora no Globoesporte.com, cara. Mas é triste pra todo mundo ou sob ponto de vista? Ah, sob ponto de vista, mas eu achei triste, cara. O Montilho, cara, encerrou a carreira, meu. É, eu vi. Então não é ponto de vista, é triste. É triste, cara, é triste. Porque ele falou que talvez vai encerrar. Ô, Santistas! Ó lá, ó. O Montilho já no Santos ele já tava enganando. Já devia ter encerrado ali. Ele veio pro Santos. Na verdade, ele já tinha encerrado a carreira, ele só comunicou hoje. É. Na verdade, ele já era um ex em atividade. O anúncio vai ser na quinta-feira, né? Mas você vê como o futebol não tem muita mágica, né? Na época, quando o Montilho veio, foi pro Botafogo assim... Olha, o jogador quando volta pro Brasil vai parar no Botafogo. É. Ou que ele vai pro Havaí. O cara que foi, às vezes, de grande Michael, sucesso. O Michael tá no Havaí. Pode ter certeza, tem alguma coisa. Ah, o cara quer sair de, né, de foco. Mas com relação ao Montilho... Não, não é que quer sair de foco, é porque o clube não quer um problema. Os outros não quiseram eles. Só o clube que tá muito carente, que você vai pegar. Será que aconteceu com ele, velho? Hã? Mas então, o negócio é o seguinte aí. Família também, né, mano? A parada é a seguinte, ó, o Montilho, recentemente, ele estava machucado no Botafogo e todo mundo sabe que ele tem um salário que é muito alto. É, a torcida do Botafogo começou uma campanha, inclusive aí questionando o Montilho nas redes sociais, aí os caras pesando na dele, falando que ele estava enganando o Botafogo, etc e tal. O Montilho, ele ofereceu ao Botafogo a devolução de tudo que ele tinha recebido nesse período que ele estava lesionado. Cara digno. E a diretoria do Botafogo... obviamente falou, não, você trabalhou, você não se machucou brincando, você estava ali jogando pelo Botafogo na época que você se contundiu e etc. A diretoria do Botafogo não aceitou a devolução do dinheiro. Só que agora, Sombra, diante dessa nova lesão, o próprio Montilho partiu dele a rescisão. Porque para quem viu no último jogo do Botafogo, esse jogo que ele perdeu pro Havaí, o Montilho, ele se machucou na panturrilha de novo, inclusive aquele já tinha machucado. E aí ele ficou puto da vida, ele já saiu ali tipo tirando a camisa, não falando com ninguém. Ele não tava puto com o Botafogo, ele tava puto com ele mesmo por ter sido lesionado de novo. Ali já sabia que ferrou, né, mano? E ali, Motinha, ele já sabia que ia ficar mais um tempo parado. Então ele, de maneira amigável, ele ofereceu a rescisão pro Botafogo e o Botafogo de imediato também aceitou. Porque é um cara que tem um alto salário e a diretoria do Botafogo não vai ficar pagando caro um cara que não vai jogar por mais não sei quanto tempo. Mas o Montilho, Motinha, a diretoria do Corinthians, eu acho que poderia talvez aí fazer uma proposta pra ele, não de trabalho, mas pra que pudesse recuperá-lo. Porque o DM do Corinthians é santo, né? É mágico. É como se fosse um lugar sagrado. Não é verdade. O Corinthians, ele conseguiu recuperar fisicamente o Alexandre Pato. O Corinthians, ele conseguiu recuperar fisicamente o Ronaldo, o Renato Augusto e por aí vai. Inúmeros jogadores que estavam ali praticamente com uma lesão irreversível, com uma doença crônica, velho. É. Que era degenerativo o negócio. Ah, pronto, agora é milagre. É verdade. Calma, mano, não é assim o também. DM do Corinthians, o DM do Corinthians conseguiu ajeitar os caras. O departamento do Corinthians, ele tem ali um ciborgue humano. Não. Que vai lá e puxa pra cá, puxa pra lá. Sabe, mecânica, quando tem aquele ciborgue na funilaria. Sei. Que o carro tá todo torto porque bateu e vai lá e coloca no lugar. Sim. O DM do Corinthians tem um desse, velho. Só que é pra ser humano. Ah, então, o Montilho. Ah, o Montilho. Vai. É verdade, vai, é verdade. Para. Ô, Montilho. Deixa eu dar um recado pro Montilho. Fala, mano. Lá vem. Ô, Montilho, eu tenho certeza absoluta que se você quiser realmente se tratar e se curar, a diretoria do Corinthians aí vai deixar você se condicionar dentro da estrutura que o departamento médico do Corinthians oferece. Você não pode. Porque você vai poder voltar. Ele vai poder voltar a andar sem ajuda de andador, moleque. Não, mano! Você não pode usar de um fato triste, de um problema pessoal, coitado, pra ficar brincando. Você brincando? Dizendo que o Corinthians recupera, isso é uma brincadeira. O moleque tá com esperança. E recupera mesmo. Foi aqui. Peraí, você tá aparecendo com relação ao Ronaldo? Peraí, eu brinquei com relação ao Ronaldo? Eu brinquei com relação ao Renato Augusto? Eu brinquei com relação ao Alexandre Pato? Não! Eram jogadores aí que tinham aí, talvez, aí, encurtado sua carreira, Sombra, pelas lesões. E o Corinthians, ele conseguiu aí, de fato, colocar todo mundo no prumo. Colocou todo mundo no eixo. Sim. O Montilho seria mais um. Eu não tô brincando, eu tô dando uma alternativa de tratamento pra ele. Ah, meu Deus. É, sei. Tá bom, tá legal. Beleza, valeu. Obrigado. As galinhas abençoadas agora. O Reginaldo Andrade manda aqui, pergunta pro estranho Luciano Barros se a cunhada dele é gata ou não, a Raquel. Ah, olha só, velho. A irmã dela lá. A mulher lá. Olha. É a irmã dela? É, dela ali, ó. É legal a irmã dela, meu? É, louco, meu. Tá falando bonita. Na cara da mulher. É, solteira? Solteira. Solteira, olha lá. Dá o Instagram dela aí que o Vieira quer ver. O Bá tá vendo, ó, nota 10. Tem que ser santista e gente boa pra namorar com ela. Ah, é porque ela é santista também? Também? Qual é o Instagram dela? Eu faço ser, né? Que é isso, ensina a minha viver? É exatamente. Igual minha esposa, pra casar, teve que ser santista, teve que virar. Mas ela gosta de... Ela gosta de santista, ela é o que? Uma enfermeira? Uma home care? Ah, enfermeira não, porra. Ela gosta de homem, mano. Que isso? Ela gosta de homem. Ela gosta de homem. Fetiche em velhinhos que não conseguem mais. A juiz. Ah, mano. Você acha que ela quer dar banho, mano? Isso não se faz. Não fala isso, eu gosto de velhinho também. Isso não se faz. Eu gosto de velhinho, mas não pega sacanear, olha, sacanear os caras, isso não é legal, isso não é bacana. Eu não é o mote do programa sacanear as torcidas, não é. Não é. Eu gosto de velhinho, mas não pego o santista. Não, por que não pega o santista? Você é um velho, né? Não gosto dessa raça, velho. Como assim? Ah, eu nasci em Santos, né, velho? Bem, você tá renegando a tua origem? Putz. Isso é preconceito. A gente puta, não preconceito escolhe, né, bobo, né, meu. A gente não escolhe de nascer, né, velho? Hã? A gente não. Ah, vai. Não. Preconceito bobo, isso aí. A cidade é zica, velho. Ah, a cidade é nada. A cidade é maravilhosa. Nossa. Ah, é legal pra caramba. Não, é bom, é legal. Aquele aqui. Canal é cheiroso. Tá bom, nossa. Santos aquela é praia agora. Lá nossa, cheia Santos de bactéria, de. Nossa. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O Lucão, ele foi multado pelas declarações fora do campo quando saiu do jogo e disse. Também daqui a pouco vai embora, não sei o que lá, qualquer um aqui é criticado. Sim. Etc. Ele foi multado. Vocês acham justo a multa no Lucão pela declaração dele? Sim, sim. Sim. Por sim, vocês estão de brincadeira. Não. O moleque não falou nada e não ofendeu coitado, ninguém. Tá de brincadeira, Vieira. Sim, por quê? Ah, eu acho que sim, mano. Ah, sim, aonde? Mostrou desrespeito pelo time, desrespeito pela torcida. Mostrou descompromisso com o clube. Tá? Por que descompromisso? Tá mano, muito mimimi. Mano, pelo amor de Deus, moleque. Eu quero dizer pra só um minuto. Pera aí, olha. Vieira, pera. Você precisa de um andador vocal. Eu quero dizer pros senhores o seguinte. Só um minuto, gente. Fala aí, Dodô. Eu tenho um presente pra vocês. Obrigado. Aliás, não eu. O McDonald's tem um presente que vai surpreender os senhores que estão aqui no estúdio. Olha só, assinatura e caprese, uma combinação de duas suculentas carnes, alface crespa, queijo mozzarella, tomate grelhado, um delicioso molho cream pesto, feito com especiarias e temperos que dão, olha, um sabor único, boca, meus véio. Amigos. Tudo isso num pão, olha o pão aí, ó, pão de brioche, hein? Pão de brioche. Ah, e mais, hein? Pra acompanhar esse lançamento da linha Signature, temos a nova batata quatro queijos. Ah, meu Deus, eu quero! Com uma cobertura de queijo derretido e queijo ralado, uma explosão de sabores, meus amigos. É o McDonald's arrebentando de novo com sabor, hein, senhores? Descubra a nova receita da linha Signature. É, meus amigos, e olha, tem uma sobremesa bacana aí. Hoje trouxeram pra mim num ordem a sopra aqui, durante o dia. Ah, eles vieram de manhã também, eu vou dizer uma coisa pra você, Sombra. Eu vou falar sério. Eu sei qual é. Fazia tempo que eu não comia uma sobremesa tão gostosa. Eu sei qual é. Mas tão deliciosa. Mano, você que tá por aí, ó, muito obrigado. Tadinho, hein, mano. Olha, você tem que experimentar A sobremesa do Mengão, que é o novo McFlurry Língua de Gato Trufado. Ah, é uma coisa espetacular, velho. Espetacular. Eu vou hoje, cara. É McDonald's trazendo aqui pra todos os nossos amigos. Ficou com água na boca, né, amigão? Corre pro McDonald's. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo, o Vander Ligabó. Grande boa, Vander ligado e conferindo no programa. E o Marcelo Checherim, né, que tá... Checherim. É o Marcelo. Marcelão é gente boa demais, rapaz. Você tá louco. Pessoal do McDonald's, todo mundo é gente boa demais. É, meus amigos, é McDonald's. Amo muito tudo isso aqui. Eu vou te falar um negócio. O ouvinte do Estádio 97 só não tá com mais inveja agora. Que nós estamos em processo de reformulação das nossas transmissões de vídeo. E aí, se os caras tivessem assistindo, e então as nossas transmissões de vídeo estão pausadas. E voltarão em breve, assim que a gente tiver com todo o equipamento trocado. Bom, mas eu vou te falar. Nossa. O que o McDonald's aprontou nessa mesa aqui, não, cara. Olha essa batata, velho. Não, essa é minha. Não é. Os caras. Não, e o pior que eu tô vendo, tem quatro gordos na sequência ali do outro lado. Não, velho. Tem quatro gordos ali. Os caras dão, essa batata é minha. Não, não, não, dá o meu brioche. Tem 45 batatas. Tem 45. Gente, é o Vieira, me dá seu brioche. Vou dizer, uma coisa sensacional, olha, McDonald's. Mota, come o brioche do Vieira aí. Essa linha nova aí é maravilhosa, velho. Você tá de brincadeira, velho. Ah, demais, viu, Dodô? Parabéns aí, o pessoal do McDonald's. Muito obrigado. E essa é a hora. Mota, se quiser, é hora pra comer, né? Também, é. Tem ketchup, dar... hein? É, boa. Delícia, delícia. Muito obrigado. Obrigado. Um recado legal aí pra você, uma dica sensacional pra você que é fã de futebol e de games. Agora você pode comprar o PES 2017 a partir de R$99,90. É isso aí. O único game que tem o Brasileirão completo e o UEFA Champions League com exclusividade está com uma promoção incrível. Por até R$99,90. O PES 2017 é incrível. Boa. Além de poder jogar com o Timão na Arena, no Palmeiras no Allianz, o Santos na Vila e Tricolor no Morumbi, você tem a Libertadores e a UEFA Champions League completa. E tem Barça com trio MSN, Liverpool com Coutinho, além de um controle de jogo e um realismo animal, hein? PES 2017... Até R$99,90 nas melhores lojas. Não perca tempo, vá buscar o seu agora. Mas eu tinha invocado aqui os Santistas mediunicamente no programa. Nossa Senhora. Pode falar. Então, nós temos aqui o Fábio Benedetti, chefe Benedetti, chefe de cozinha, fazendo aí também, ocupando aí o espaço do RG número 2 na série dele. Não, não fala assim. E o nosso estranho Nuninho também, hoje, Santista, fazendo aqui o programa, o Luciano de Barros. Então, por favor. Falem pro... Eu gostaria de saber de vocês. Esse Santos que tá aí, se não contabilizar umas saídas, né? Que às vezes pode acontecer. Esse elenco que tá aí, é um time para brigar por título ou é um time para brigar entre o... Dos dois, do segundo ao quinto colocado? É, pode começar, Luciano. Eu acho... Sombra... As pessoas não estão muito acostumadas com as vozes, então agora vai falar o estranho no Ninho. Beleza. Eu acho que, Sombra, que o Santos... Se chegar a brigar com segunda a quinta aí, vai ser, acho que até vantagem, porque o Dorival vinha fazendo um bom trabalho, na minha opinião, até o final do ano passado, né? E esse ano ele resolveu dar uma inventada geral aí, ninguém entendeu, ele mudou o estilo de futebol que estava dando certo com os mesmos jogadores. Então ele mexeu mesmo, foi isso? Mexeu, o ano passado, o Santos no final... Na verdade, ele deixou de mexer, quando precisou, ele não trocou as peças. O Santos no final de 15, até o Paulista do ano passado, o Santos era um time muito rápido, né? Que o pessoal elogiava muito, que era o melhor time, com Gabriel, claro. Marquinhos Gabriel, Giovani. Perdeu essas peças, quando trouxe o Vitor Bueno e o Copete, ficou um time mais, assim, que estava defendendo muito. Primeira vez na minha vida que eu vi o Santos com melhor defesa. O Santos, ano passado, chegou até a melhor defesa do brasileiro. Aí, fazendo o gol, quando sobrava uma chance. O jogo era 1-0, o Santos ganhou do Pacaembu, do São Paulo, aqui, com um chute no gol. Acertou o gol uma vez e ganhou 1-0 ano passado, o gol do Copete. Sim. Aí... Desculpa, mas aí a gente vai ter uma briga séria. É Copete ou é Copete? Porque você falando Copete, a gente vê a imprensa tanto falando, né? Copete. Eu falo Copete, então vamos pro Copete. Mas aí depois, Sombra, esse ano aí, e foi bem, porque querendo ou não, chegou no vice-brasileiro, entrou direto na Libertadores, e um time competitivo, não perdeu para nenhum time grande, né? Em determinado momento, chegou até a pensar em título. Claro, né? Quando ganhou da Ponte Preta, faltando 3 rodadas, o Palmeiras pegava o Atlético à tarde. Se o Palmeiras perdesse aquele jogo, o Santos estava 2 pontos. O Palmeiras já tem aquela fama de dar aquelas rameladas. Peraí, peraí. A gente estava. Ultimamente. O Atlético em casa, então. Ultimamente não tem sido isso, não, meu amigo. Ultimamente não, foi só um ano agora. Dançaram. Deram sorte. Não, ultimamente não. Deram sorte que os dois últimos anos ganhamos o título aí, fio. Copa do Brasil, brasileiro. Mas pontos corridos é um aí agora. O rei do Brasil. Palmeiras, o rei do Brasil. O outro a gente tem que ver. Ah, você é muito fanático. Ganharam agora que se venderam. Isso não é legal, né? Isso não é muito bacana. Fanatismo não é legal nem até porque não tem fanático aqui no grupo. Nem não quase pode, nada. Não pode. Aí, Sombra, esse ano ele mudou tudo. O time passou a ser um time que era um time que trabalhava a bola, que ia ser o Barcelona das Américas. Com um zagueiro e com as peças que eram não eram peças para ser o Barcelona das Américas. Aí quando o Santos pegava qualquer time, mas conseguiu perder pro São Paulo na Vila. Respeito aí, velho. Mas vamos respeitar. E perdeu pro São Paulo barato. Foi 3-1 barato. E pegou o Corinthians. Agora você falou a verdade, foi barato. É, perdeu 2 vezes pro Corinthians. Perdeu pra... a gente tava vendo jogo. Perdeu pro Palmeiras em 3 minutos, um jogo ganho na Vila. Eu acho que o que o Dorival quis fazer foi mais ou menos o que o Rogério quis fazer. Aquele esquema, vamos pro ataque, mas... Esquema meio Barcelona sem ter mesma qualidade. Sem ter as peças. David Braz de volta na zaga. Sai, volta e tá de volta na zaga. Contratou um zagueiro, paga 3 milhões de euros e quem joga é o Lucas Veríssimo do Santos B. Não dá pra entender, né? Não, acho que o grande lance foi essa mudança. O Santos deixou de ser um time que deixava a bola com o adversário e saía em contra-ataque rápido, que foi a marca daquele time, pra ter a bola e não ter o que fazer. É mais ou menos o que o Sombra falou com o São Paulo. Às vezes o São Paulo tem a bola o jogo todo, mas não tem criação. E o Santos com o Vitor Bueno... É que naquela hora falta você ver o Messi, o Neymar, né? Totalmente. O Iniesta faz diferença, Iniesta, um pouquinho. O Felipe Coutinho. Exatamente. É. Então, assim, eu acho que o Levir tinha que pegar o time e tentar voltar a esse modo de jogo que é segurar, deixar o adversário com a bola, defender, marcar e sair em contra-ataque. A gente tem jogadores rápidos para sair em contra-ataque. O Bruno Henrique é um cara que pode fazer essa transação muito rápida contra o Vitória. Ganhamos de 2-0 em 2 contra-ataques. Atlético, Paranaense. Foi o único jogo que a gente fez o que vinha fazendo lá em 2010, 2011. Mas vocês não perderam muito no meio com o Lucas Lima caindo de produção? Não, o Lucas Lima caiu de produção, mas quando ele não joga é muito pior. É? Nesse último jogo, ele deixou os caras na cara do gol no mínimo 3 vezes e os caras não conseguiram concluir em gol. Aquele Kaique é uma brincadeira de mau gosto. Não, exatamente. É uma brincadeira de mau gosto. Lucas Lima, ele joga. Kaique é ridículo? Horroroso. Ele é mesmo? E ele gosta, Sombra, muito de fazer pivô. Só que ele faz 30 pivô e erra 32 passes. Ele no jogo sábado, acho que ele deu 4 passes pra lateral. Fazer pivô é dentista. Ele é falso 9. Ele é falso tudo. Ele não dá. Ele não dá pra jogar, não. É um falso atleta. É tipo do time que quando entra com o Kaique, você já olha e fala, putz, esse não vai ser campeão. Só um milagre. Eu não sei porquê, mas às vezes a gente vê umas coisas assim também. Mas é isso aí. Estádio 97 na Energia 97. Ah, meu Deus do céu, vamos falar de uma coisa muito legal, vamos falar do navio do Energia na Veia. E aí, olha que programa bacana, ó, é pro nosso Santista levar aqui a esposa, pra levar a cunhada gostosa dele, a Raquel. Navio do Energia na Veia, não é bacana? Então, navio familiar, pra ir com os avós, com os pais, os filhos, 3 dias, 3 noites, mini cruzeiro, assim não toma muito tempo do teu trabalho, não toma vários dias do seu trabalho, né? Encaixa no teu bolso. Faça hoje mesmo a reserva da sua cabine. Ligue na promoção. Você pode ligar agora. Você vai lá falar com o Bruno, vai falar com a Roberta, você vai falar com a Ana Paula, você vai ficar lá com a Ana, que era casada com o Dini. Você vai falar com... Não, é que a moça que atende lá era casada com o locutor da rádio. Não é mais. Mas tem um filho juntos. É o Pimpim. É legal passar essa intimidade. Da rádio. Pô, né? Você que era mulher do locutor, quero saber da cabine. É família, né? Rádio é família. Vale nada, velho. Então. Você não vale nada. Tá vendo como você não vale nada? Quem não vale nada? Você. Sombra, eu vou falar. Não. Pera aí, você vamos é com calma. Você é a da humanidade. Vamos com calma, pera aí. De jeito olha, nenhum. Vou te falar, viu, velho. É que vocês estão me xingando no meio de um testemunhal. Isso não é legal, isso não é profissional. Pode. Isso é pouco profissional. Então, olha, liga agora, 3624-9007. Também tem a Priscila, né? Quem chama quem mais tá lá? Bom, tem um monte de bebê. Gente. Hã? Bebê. Quem é bebê? Bruno. O cabeção? É isso aí. Liga lá, 3624-9007. Liga agora, você pode parcelar a sua cabine em até 12 vezes. 12 vezes. Aí dá aquela facilitada, tá bom? Fácil como a música do Jota Quest. Porque o Jota vai estar num navio fazendo. Você sabe que a gente, inclusive, os shows no navio, a gente não faz mais os shows à noite, né? A gente coloca os shows no fim da tarde. Que é legal pra caramba, é né? É no véio? Pôr do sol, cara. É lindo, olha, é lindo, é lindo. Aí o cara, olha, 6 da tarde, vai pro show, o show acaba 7:30, 8 horas, moçada vai tomar banho, vem pro jantar, acabou de jantar e vai pra festa, vai pra show no teatro, vai ter stand-up no teatro, vai no cassino. O Capitão Inicial, um fim de semana maravilhoso. Foi louco, velho. Né? Foi louco, foi lindo. O Dinho não saía mais do palco. Não, ele não queria, ele ficou espantado, velho. Ficou espantado. Foi muito louco. Foi muito... Os artistas... A vibe do show foi muito louco. A vibe os do artistas é se emocionam. É, se emocionam, essa é a verdade. E é bem né? próximo sim, ali, né? Sim. Porque o público os artistas, tá ali, eles ficam emocionados com o que acontece. Porque é uma mágica. O navio do Energia é uma mágica. É isso aí. Muito bem, liga lá, 36249007. Esse é o Estádio 97. Já temos mensagens através do nosso WhatsApp. Mande, participe. São as cornetadas do Estádio 97 através do WhatsApp. 94-353-0150. 94-353-0150. Olha, não é por falta de motivo. Tem morta na mesa, tem mensagem no ar, né? Boa noite, rapaziada. Aqui é Marcinho Arjona de Pirituba. Ô Sombra, com a renovação do Lugano aí, a chegada desses dois gringos, parece que o São Paulo vai ter que deixar um de fora porque atingiu o limite aí. Quem que você deixaria de fora desse time? Abraço. Ah, de preferência aquele que tivesse machucado, suspenso. Ah, vai dar pra encaixar. Depende do jogo, sei lá, às vezes precisa dar uma folga. Tem seleção. E vai saber se também se os negros no meio do ano não acaba... Isso não é informação. É só um achômetro, que o São Paulo costuma vender de maneira até relativamente fácil. E vai saber se os negros não vendem o Cueva. E o Cueva já teve proposta, né? Teve? Dizem que sim. 10 milhões. De pelo... quem? De quem? Hoje foi um time mexicano. Ah, é o Fenerbahçe, se não me engano. Eu, se não me engano, 10 milhões de euros do Fenerbahçe. Vende, né? Mas aí que tá, você fica vendendo o jogador toda hora, você não monta nunca um time. Ele tá louco! Não dá. Mas o Sombra, e se o jogador quer ir? O cara quer ir. Ele não quer. Super tranquilo lá na Turquia. Ô, mano. Ele quer mesmo, Mota? Você tem certeza? Não, ele gosta do São Paulo. Ô, mano, eu não sei dizer. Eu não sei dizer, lógico. Eu acho que, assim, tem aquela história, né? Jogador quando quer ir, não tem jeito, tem que vender. Bate o pé. Eu entendo que às vezes, mas você tem que fazer um pouco, cumprir ali a história, montar o time. Se bem que o Cueva é um dos jogadores que a direção tá de olho. Cueva, Sombra, depois da lesão dele, ele voltou acima do peso e até agora não conseguiu ainda perder aquela barriguinha de cocô. Que isso? Eu tô comendo! Eu tô comendo! Que nojo, mano, que nojo. O que você tá comendo? Que nojo, mano. Mas a direção... Que nojo. Mas a direção de São Paulo tá de olho mesmo, mano. O Chaves já então, foi embora, Sombra. O Cueva, vocês só precisam tomar um pouco de cuidado, porque a situação é a seguinte, cara. O Cueva, ele tinha recebido uma proposta do futebol mexicano pra voltar pra lá. E isso meio que deu uma balançada nele. O São Paulo não quis vender. Então. Agora pintou a proposta da Turquia. Parece que é o Galatasaray também, o time que o Maicon foi. Maicon! E parece que isso pode ter mexido novamente com ele. Se numa dessas você não vende, o cara começa a fazer beicinho, porque o cara tá louco pra ir embora. Não sei se é o caso do Cueva, mas tem jogador que age assim. É, mas não, sabe como é que é, né? Eu sei, mas olha, alguns jogadores recebem propostas, eu entendo isso. É verdade. Mas você também tem que saber administrar certas situações, senão você nunca vai ter time base. É a mesma coisa, você sempre montar um time vencedor, um time bom, qualquer time bom vai ter proposta. Se você vender todo mundo que tiver proposta porque o cara vai achar melhor jogar na Europa, é óbvio, sempre vai ser melhor jogar na Europa do que jogar aqui. Você sempre, praticamente, na maior parte dos casos... Vai ganhar mais dinheiro na Europa do que, do que aqui. Então, se for levar em conta, o cara sempre vai estar puto querendo ir embora. Agora, você nunca vai manter o time. O que eu acho é o seguinte, o São Paulo já vendeu um monte de jogador. O Centurion agora parece que tem proposta. Diz que o mercado europeu quer, que o mercado asiático quer o Centurion. Vende o Centurion. Turquia também quer o Centurion. O Centurion é problema. Centurion. É problemático. É jogador problemático. E ele diz que ele não quer sair do Boca, né? Só que o Boca não tem dinheiro pra pagar o São Paulo. Então tem que vender. Agora, você sabe uma coisa? O Cueva, legal, bacana. Trouxe o Jonathan Gomes. Bicho, é armador também. Ah, você vai fazer... Ah, vai ficar com a barriguinha inchada? Vai tomar bastante refri, vai ficar com a barriguinha... Aí, o que acontece? Deixa lá no banco, curte um banco pra ver como ele se valoriza no banco. Deixa lá, cara. Esfria o nego no banco. Então... E tem que cumprir contrato, porque também virou moda agora. Ah, apareceu uma proposta, vende. Pô, o cara não quer ficar. Pô, o jogador assinou, meu. É. Assinou com o São Paulo, não, renovou, tá Cueva, ganhando bem. Cueva, o Cueva teve o contrato estendido e uma belo, e um belo... Indenização. Que indenização, seu doente, meu? Não, na boa. O que ele quis dizer é que como renovou o contrato... É o coral do estádio, é o coral da sabedoria do estádio. O que o Mota quis dizer é que é o seguinte, como renovou o contrato, a multa... Pedi pra você. A multa pra tirar o Cueva de São Paulo aumentou. Isso que ele quis dizer com aquela indenização. O Mota é o primeiro cara que fala português e precisa de intérprete. Às vezes acontece, né, Claudinho? Não engasga não, Bá. Vai jogar um hambúrguer, é precioso. Caiu aqui, velho. Caramba, mas os caras estão deitando, hein? Você tá rindo o quê, o Santista? Mas o Cueva teve um reajuste salarial. Caraca, velho. E aumentou o valor da multa. Foi agora, começo do ano. Ele não quer sair, né? Eu não sei, viu? Você vê, não sei se a cabeça desses caras, esses caras são traíra, velho. Mais mensagens no nosso WhatsApp, são as cornetadas do estádio, oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. Uma boa noite aí pra todos aí do Estádio 97. E aí, mano, queria saber de você porque o menino Marcial não joga no Corinthians. O que que tá acontecendo com ele? Menino aí que mostrou capacidade de jogar bem, bom drible. Mostrou que é bom até ali na lateral esquerda lá. Ele deu conta quando, no começo do ano lá na Florida Cup, jogou bem. Boa noite pra todos aí, Felipe de São Bernardo. É nóis. Aê, valeu. Valeu, Felipe. Ô, Felipão, o Marcial é um bom jogador, concordo contigo. Mas o Marcel, ele se machucou recentemente novamente e por isso ele não tá realmente aí sendo relacionado. Mas é um moleque que tem realmente aí um talento aí, pode ser aproveitado no decorrer do Campeonato Brasileiro. Mas ele se machucou aí, ele tá, se eu não me engano, com uma lesão no joelho. É, e tá podre, não consegue consertar, é isso? É, mas não cadê é o departamento médico? É, não faz milagre lá? Nossa senhora, faz milagre. Tá podre, o cara é outro, vem lá, recuperar o montinho. É isso aí, levanta e anda, como é que funciona? Isso é bipolar, hein, mano? Levanta-se e anda, como é? Tá deitando aí, mano. Não, pelo contrário, Domênico Gato. É, o Marcelo é um moleque que... Não, não é questão de jogar muleta. É, daqui a pouco ele vai estar apto novamente. Daqui a pouco ele vai estar apto novamente. Não tem crise, velho. Não tem papinho, mano. Você tá bravo. Eu, o Domênico. Quem tá falando mal daquele Domênico, velho? Aí eu não falei nada. O Domênico fica brincando com coisa séria. Ah, eu? O Domênico já brincou hoje com o Montijo. Não foi legal. Eu? E desejou o mal. Desejou mal. Desejou mal pra uma veia. O nome do Domênico precisa ser Damian Gato, não era Domênico. Vou dizer a veia que eu vou falar mal. O Marcelo é aquele moleque que acabou tomando um soco do Wilson ano passado, lembra? Wilson. Ah, é verdade. Wilson. Era o Marcelo. É Wilson. Fazer aula de artes marcial. Wilson. Nossa, o RG não vem mais, pelo amor. Ave Maria. Vamos lá, mais uma mensagem, mais uma cornetada pro Jeová do Sem Parar, vamos lá. Fala, amigões do estádio. Olha, não é só jogador que tem boa fase, não. Tem os comentaristas também que estão passando por uma ótima fase. Veja o RG. RG, você tá demais, cara. Não. Comentários oportunos. Meu, você tá... RG, você... Que fase, fase do RG. O Ben já tem razão. É a melhor fase. Ontem, nos comentários dele, de ontem, ele tava sensacional. Parabéns, RG. Você riu, Domênico. Você riu. Você riu. Eu sou o único cara que não ri. Eu vou dizer, vocês não vão pro céu. Nossa, Domênico, você tá mal aí, velho. Eu sou Sombra, só, corrigir a informação aqui, o Domênico Gato. É, o Marcial, pra azar do Sombra, ele não tá machucado, não. Ele tinha sido afastado, do elenco do Corinthians porque ele tinha usado um tônico capilar pra corrigir. É, isso aí da B.O. esse tônico capilar aí. Agora é melhor ter omitido a notícia, hein? Não, mas ô Sombra, é realmente aí um moleque que tem pouca idade, né, pra usar um tônico capilar pra crescer cabelo, é uma notícia que é um pouco inusitada, mas ele usou um produto aí pra inclusive aí evitar queda de cabelo por causa de ansiedade, a porra toda, e isso o impossibilita de estar em campo, porque esses tônicos aí muitas vezes tem aquelas substâncias que quando você vai fazer um exame antidoping, acaba constatando lá e dando que você usou algum tipo de droga, quando na verdade é só um shampoo. Ô, mano, você falou de ansiedade e perda de cabelo, e outro dia nem notícia, é que a Demi Moore, atriz extremamente conhecida, gostosa, por sinal. Maravilhosa. É. Maravilhosa, diria. E já rendeu muitas homenagens. Sim, o povo do cinema já fez muitas homenagens dela. Com certeza. Grandes atrizes. É, que perdeu os dentes por causa de estresse. Sério? Ela deixou o marido dela estressado, foi isso? Deixou estressado. Aí perdeu os dentes. Perdeu os dentes. Logo sem centroavante aqui, né? Você viu? Sem centroavante ainda. Né? Ó, inclusive a doença aí, Sombra, que o Marcel tem, chama alopecia areata. Alopecia. Vocês estão brincando, isso não se faz. Vocês estão rindo, velho. Isso aí não é. Isso não é legal. Não, o Benjamin também sofre de alopecia. O Ale também. Ó, o Ale Oliveira amigo... também sofre de alopecia. Isso não é bacana. Não é legal. Não é legal. Com o cabelo do Alcindo. Lembra o Alcindo que jogava com o Zico? Meu Deus do céu. O Igor Mendonça. Foi pro Japão com o Zico. O Igor Mendonça, que é um ouvinte nosso também, ele tá comentando aqui nas redes sociais falando que ele já sofreu essa doença também. E que ele teve que tomar uma medicação à base de corticoide. Não, mas é verdade, Motinha. É, então, cara, é uma doença que, como outras tantas que temos aí por aí, exige que você tome uma medicação aí, no caso, ou comprimidos, ou então shampoo, ou que seja qualquer outro tipo de coisa, que te impossibilitam de estar entrando em campo. E coitado do moleque, ele tá até careca, mano. Ele cortou o cabelo por causa disso, mano. Já faz que nem você, né? Já rapa. Pra tudo. Que pessoas como vocês não fiquem ironizando ele. Ah, para, vai. Falou agora a Madre Teresa, vai. Falou o anjinho. O anjinho aí. É. Esse é o Estádio 97. Ô, anjinho, você não aproveita pra falar da Bozano. Vai. Ah, eu vou falar. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai agora, direto do trabalho, para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Esse aqui é bom, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. Você vai levantar o braço agora, onde você estiver, na academia, no happy hour, no boliche, qualquer lugar. Você vai levantar o braço... Você não vai parecer que cortou uma cebola, que tá todo mundo chorando ao teu redor. Sabe aquele cheiro forte, velho, que fala, nossa senhora, tipo mano. Tipo Vieira. Pega a Guarraz aí pra jogar nesse cara, que sabe? Aqueles caras que. Guarraz, velho. Pois é, você não vai estar com aquele cheiro, velho, aquela caatinga, velho, de churume. Você vai estar cheiroso, velho. Você vai estar sequinho. Você vai estar boneco, tá bom? E ó, ouvinte do Estádio 97, não vacila não. Liga aqui, 3284-7097 e diga o seguinte. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Não é que você vai concorrer, não. Você vai ganhar. Vai levar na hora um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, não vacila, não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí, vamos pro telefone. Agora é a hora do momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. É o momento sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja, sem parar sua vida no seu tempo. Toca, Asdrubal! Isso! Chupa que é legal! Chupa, Domênico! Pandemia mundial! Chupa, Domênico! Opa, acabou, chupa. Já, mano. Acabou. Nossa, que jorrada. Vou tacar esse microfone na tua cara. Não! Ah, esse microfone custa $500, não vai fazer não, isso não. Mas cara do moto. Aí vai, vale, mas vai amassar mesmo. O microfone. Não, mas é no moto. Vale a pena. Não, no moto até de 1000 valia. Então. Isso é verdade. Alô? Alô? Se você falasse lixo. Que era outro, não, né? Vocês são um lixo. Quem fala? Douglas Henrique Alcântara Ben. Ó, esse foi bem. É? Alcântara. Mandou na primeira. Bem, consegui, baralho! All-in! É. Alcântara Ben. Bem. Beleza, Motinha. Beleza. Ô, velhinho, e quantos anos? 25. 2.5? Já passei da fase. Já passou. Ah, já passou da fase crítica. E como foi a fase? Não teve fase. Sabemos disso, sim. Falando, sei, né? Sei bem. É. E o bairro que você mora? Casa Verde. Casa Verde. Mas você ia falar... Junto, Dodô. Nossa, Casa Verde aqui. É nossa casa. Peraí, você ia falar Imirim. É porque é aquela divisa ali em cima da divisa Biriba. É que falar Casa Verde é mais chique, né? Não, da Avenida Casa Verde. É mais chique falar Casa Verde que Mirim, né? Não, não, negativo. Não, você sabe. Ah, ele mora lá perto da Anguera, fala que é Casa Verde. Casa Verde. É muito mais valorizado. É que Casa muito Verde mais. É um bairro mais Casa Verde alta, conhecido. Casa Verde baixa. Porque não, tem o Domênico. Casa Verde média. O Dodô consagrou a Casa Verde. Conhecido. Casa Verde é mais conhecido. O vendedor de imóveis da Casa Verde, ele cita o Domênico. É? Lógico. Você pode ser vizinho de Domênico, Gato. Sabe quem mora aqui? Ele manda aquela. Mas quem mora aqui? Sabe quem mora aqui? Mas ser vizinho, não sei se é uma boa, não, hein? Claro que é. Ah, porque ele grita no jogo, nossa. Domênico é meio louco, xingo todo mundo. Manda todo mundo pro cacete. As filhas, a mulher sai de casa. Quantas multas você já tomou no Domênico? Condomínio? É. Não, nem me fala. É sério, já teve reclamação no condomínio? Porra, se teve. É mesmo? Porra! O Palmeiras caiu, deve ter tido muito, né, Dudu? Não, não lembro disso. Ó... Não. Domênico, naquele gol do Thiago Ribeiro lá quando o Santos salvou o Palmeiras de ser rebaixado, peguei me você vibrando. Gritou? Peguei me vibrando. Tá certo. Lógico que sim, está louco? Que só o gol do Mota que não peguei me vibrando. Time dele. É, em brincadeira. Ô, velho time. Tricolor Paulista. Chi por quê? O campeonato acabou? O campeonato acabou, então não. Mas a gente vai chegar ainda lá. Mas é como? Não, a gente vai chegar. Tem que ser otimista, velho. A gente vai chegar lá. Vaga aonde vocês vão chegar? É nós. Eita! Quer apostar? Não, quero ver quem quer apostar aqui. Pelé, o senhor apostou no passado, o senhor pagou. Mas eu pago a aposta. Não, você não pagou? Não, mas o outro que não quis que eu pagasse. Quem quis? O Narigudo. Por que ele não quis? Porque ficou combinado que ele traria fantasia e eu... Cadê a fantasia? Ele achou caro alugar por R$60. Ô, Benjamin, é mão de vaca, hein? Não! Eu fiquei intimando ele várias vezes pra pagar a aposta. E você falou ainda, eu só vou pagar a aposta se você trouxer a fantasia. Isso eu lembro. Mas eu aposto que o São Paulo pega Libertadores, velho. Douglas, o São Paulo tem alguns assuntos. Primeiro, Lucão foi multado por aquelas declarações que ele deu no fim do jogo. Você acha justo? Justíssimo, Sombra. Justíssimo. Primeiro, Lucão é ativo do clube, não é, Sombra? Sim. E quando a gente fala sobre ativo do clube, a primeira coisa de um ativo do clube é preservar o patrimônio. Exatamente. Se ele não tá bem naquele momento, ele deveria, além de ser mal assessorado, sair calado, não ter falado nada. É justo, sim, Sombra. Porque... se um funcionário da rádio sair falando mal, falando que não quer mais trabalhar aí, você vai aceitar que ele volte a trabalhar? Olha, sinceramente, cara, eu achei... São radicais, hein? Eu achei injusto. Uma coisa é o seguinte, eu acho que ele é mau jogador. Injusto. Pode ter um futuro, eu não sei se tem futuro, porque eu também não sou boleiro, então quem sabe de futebol são os caras. Mas pro São Paulo eu acho horrível. Eu achei. Agora, falta de respeito. Ele falou, os caras me vaiam, etc e tal, mas tudo bem, daqui a pouco eu vou embora. Ele não ofendeu o torcedor, na minha opinião. Não, mas deu a entender o seguinte, ó, não vou ficar aqui mesmo, que se dane. Exato. Pra mim, a impressão pra mim foi essa na hora. É tipo assim, ó, tô cagando pro São Paulo. Ah, não, isso é muito bom. É, isso sim. Ele falou, não, ele mostrou isso, Domênico, é falta de respeito. O cara cagou no jogo duas vezes. Por causa dele, o time perdeu também. Não, tá muito tempo cagando. Aí chega na hora... Tá virando um banheiro isso aí. Não, é um problema, mas é mesmo, né? Passa fricô. Caramba. Ó, o cara chega lá e fala assim, ó, tô cagando pra vocês, eu vou embora. Eu visto essa camisa, ganho salário aqui. Mas, meu, se dane vocês, eu vou embora. Não, você tá interpretando... Não, você tá falando... Não, essa é minha impressão. É sua impressão, mas ele não usou essas palavras. Mas foi isso que ele quis dizer, Sombra. Isso na sua interpretação foi. Não, é sim, é sim. Eu não entendi dessa forma, não. Nossa, mas a maioria dos torcedores de São Paulo não entendeu, mano. Eu entendi o seguinte, ó, eles querem que eu vá embora, eu vou. Pois é, eu entendi como um desabafo também. E não foi tipo, tô andando pro time. Pelo contrário. Ele tava saindo ali vaiado, ele sabia que ele tinha cometido um erro. Não fala nada. Ele até, entre outras palavras que ele usou, ele fechou com essa frase, Maltinho. Ele falou, não, mas não tem problema não. A torcida de São Paulo aí tá brava comigo. Esquenta a cabeça, daqui a pouco eu tô indo embora e aí eles não vão ter mais quem xingar. Isso. Foi isso que ele falou. Acho que é o contrário. No momento que ele falou, daqui a pouco eu tô indo embora, eu ainda dava uma grana pra ele. Eu não tirava dele a grana. Ele dava uma grana. Mas então, pra ele ir embora. Pra mim, a parte da, que pegou pra mim é essa história. Tipo assim, meu, tô cagando pra vocês. Petros assinou contrato, é jogador do São Paulo. E aí a gente vai passar a ter algumas opções de meio de campo, como o Jusilei, o Petros, já tem o Thiago Mendes, tem o Cícero, tem o Cueva e tem o Jonathan Gomes. Sim. Você acha que começa-se a formar um meio de campo com algumas opções? Você acha que com esse meio de campo aí, quanto tempo o Rogério leva pra fazer o time ficar com uma criação melhor? Primeira coisa, Sombra, eu só queria falar que, diferente de muitos torcedores de São Paulo, eu sou totalmente contra a saída de Rogério nesse momento. Eu não era a favor da contratação, mas já que contratamos, o período de experiência no mínimo tem que ser de um ano. Há quanto tempo, Sombra, a gente não finaliza uma temporada com o mesmo treinador? Muito tempo. Exatamente. Há década. Então não faz o mínimo, o último foi o Muricy. Então não faz o mínimo sentido a gente começar a fazer demitir, contratar o tempo todo, que não vai dar certo. E outra coisa, o maior culpado de tudo que está acontecendo nesse momento são dois. É o seu Aidá, primeiramente, e o seu Leste. Aí dá, né? Porque é brincadeira você ter no elenco um Bruno, lateral direito, há mais de 3 anos que nós não temos um lateral direito decente. Tem um ex-jogador em campo como o Cícero, tá? Tem um Elton Nen ganhando R$500.000 e andando. Mas meio milhão de reais. O Wesley, Wesley que, brincadeira. Que veio outro, só pra tirar sarro do adversário. Exato, deixa o Wesley lá. O São Paulo virou um clube babaca. Porque não. Hudson, por exemplo. Não, os caras, né, que estão comandando o São Paulo, né? Exato. O Hudson foi pro Cruzeiro, o que a gente recebeu em troca, por exemplo? Nada. O Neilton veio, foi embora e aí o clube tá devendo. E o São Paulo não vai atrás de nada. Fica nessa papagaiada aí. Então, tá na hora de São Paulo se impor. É preciso também colocar na cabeça daqueles caras lá, tanto jogador, diretoria, o que a torcida sente. Eu sou tricampeão mundial. O Corinthians, Palmeiras, Santos, nenhum deles tem moral pra falar comigo. Eu sou tricampeão mundial. Com todo o respeito aos outros, parabéns ao Corinthians, ao Carille pelo bicampeão momento, do mundo reconhecido pela FIFA, só o Corinthians, Paquito. Tricampeão mundial, cala a boca. Ô, aí, mano, galinha. Dá uma segurada. Bicampeão reconhecido pela FIFA, só o Corinthians. Ganhou aquele torneio de verão lá, ó. A FIFA rejeita até hoje. Bicampeão do mundo. Foi o maior erro da FIFA, foi fazer aquele torneio de verão. Não, ele não esquece tanto esse torneio que ele até se mudou do Rio pra se lembrar todo dia, né? Só um minuto, pera só um minuto. Ué, você não deveria esquecer se você acessar o site da FIFA. Mas agora é engraçado vocês, né? Principalmente o ouvinte agora aí. Porque é o seguinte, quando há um tempo atrás o Palmeiras não ganhava porra nenhuma, ficou uma década sem ganhar nada, e a gente chegava e falava esse discurso, que o Palmeiras tinha ganho muita coisa lá atrás, né? E você falava, mas agora o que vale é agora, é o presente, nós estamos ganhando. Só pra não tá ganhando porra nenhuma, velho. Agora com esse discursinho, porque é tricampeão mundial... Mas não vale nada? Então, tem que o torcedor adversário vai tirar sarro sim. Então você fala pra quem falou pra você isso. Ele falou. Ele falou que não pode tirar sarro. Mas ele não falou isso. Falou. Ele não falou isso. Não falou isso, não pode tirar sarro. Deus tá punindo vocês pela falou que ninguém pode tirar sarro, que o São Paulo é o único tricampeão do mundo. Ele falou isso assim. Pega a gravação aí. Que os funcionários de São Paulo, jogadores, diretoria, tem que entender que eles são diferenciados e tem que agir como tal. Eu não falei que vocês não podem tirar sarro, Dodô. Em momento nenhum eu falei isso. E outra coisa, Dudu, você quer tirar sarro? Você é financiado por uma empresa, Dudu. O dinheiro é leilão, não quer mais, nada acabou sim, pra você. Financiado e em vai quem? Pagar... Aí, quem é financiado? O Domênico de ser vendido. Vai pagar o Paulo Nobre, não, que vocês estão ainda. O Paulo Nobre já foi... Você tá vendo como você é mal informado? Você é mal informado. Pra vir tirar sarro, você tem que estar bem informado. O Palmeiras pagou a última parcela... Foi esse mês agora o Paulo Nobre, tá tudo pago. O Palmeiras é o único clube... Já deu baixa no gravame. O Palmeiras é o único clube que não deve dinheiro pra banco. Então, antes de você te assar, você tem que se informar. Outra então... coisa, o Palmeiras tem 25% dos rendimentos da patrocinador que você acabou de falar. E se o teu time não tem condição de fazer e de ter uma patrocinadora, aí é um problema do pra São Paulo. Você tem que falar, você tem que descer o pau na sua diretoria, não do Palmeiras. O Palmeiras vem fazendo uma gestão brilhante, desculpa, amigo. Aí você foi infeliz, desculpa. Pagou o Paulo Nobre, infeliz, filho. Não, mas não importa se pagou ou não pagou. O Palmeiras hoje é o clube a ser batido. Mas aí é, é o clube modelo, filho. Desculpa. Não, o clube a ser batido hoje clube, é o Corinthians, que é o líder clube do campeonato brasileiro. É o clube modelo, velho. Ué, o líder é o time a ser batido, ou não? A gestão do Palmeiras é brilhante, desculpa. O time se fala, a ser falar é qualquer tipo de coisa contrária é faltar com a inteligência. E outra, ô Domênico, esse maluco aí, ó. Ô Domênico, esse maluco aí, ó. Deus tá punindo ele pela arrogância, tá certo? É o time vai cair pra Série B do Campeonato Brasileiro pela arrogância, pela empáfia de você. Desculpa. Vai cair sim. Chupa, nunca vai caiu e nunca vai cair. Já caíram no Paulista. Chupa, não caiu. Já caiu. Reclama lá na Federação Paulista lá. Eu não aposto com desgraça. Eu não aposto com desgraça, eu só aposto com coisas boas. Eu trago a camisa que você quiser de qualquer clube e você me dá a camisa de São Paulo se o São Paulo ficar entre os 10. Os 10, mano. 10 não, hein? O negócio é o seguinte: primeiro, eu não vou apostar com você porque eu não sei quem é você. Exatamente. Aí ele some, Quem tá perdendo essa aposta sou eu. Aliás, tem um ouvinte. Quem tá perdendo a aposta sou eu. Tem um ouvinte que foi no resort que me deve. Pra mim não, mas deve. Pega o telefone dele. O Santista que apostou comigo aqui. Duas cestas básicas, Palmeiras. Correu o Cato. Morreu. Tava lá no resort lá. Morreu. Falou, vou lá pagar, mas não vi até hoje. Morreu. Ele morreu. Mas não morreu. Morreu nada. Já tinha 92 anos. Não é esse. É um pouquinho mais novo. Ô, amigo. Você lembra aquela hora que ele subiu com a escada? Deve a minha aposta aqui. E torcedor, o ouvinte que entra lá querendo apostar não é legal, não. Ô, Douglas. Não paga. Para. Palpite: São Paulo e Flamengo lá no Ninho do Urubu com ingresso, uma fortuna. Uns $100 o ingresso. Nossa. 3-1. 3 Nossa, vou te falar, se o São Paulo vender 3x1 do Flamengo lá, meu amigo, olha, aí, meu amigo, vamos pro título. Vai meter, então, ó, se ganhar 3x1 lá, vai botar andaime na volta do campo inteiro. Ah, vai. A obra vai ser eterna. Vai, vai ser. Aí o Palmeiras vai reclamar que a gente tá vendo o treino deles. Vai falar que a gente copiou. Mas, valeu, Douglas, um abraço pra você, obrigado. Valeu, um abraço, queria mandar um abraço pro meu padrinho lá, Ayrton, e um amigo em comum nosso, mano, o Jefferson, fora no Canadá. Ô, grande Jeff, mano, cabeça de caixa d'água. O Jeff? Isso. O Jeff que trabalhou aqui? É. É, o meu padrasto é o Kleber, o lobo humano que fazia o pezinho do cabelo na testa. Nossa, ah, eu sei quem que é o Kleber. Ele continua trabalhando com coisa errada? Sempre. É mesmo? Louco, hein? Que claro. Coisa, hein? Não. Ah, e o mano ajudava o cara. Ajudava mesmo. Não é não? É nós, tamo junto, mano. É. Beleza. O Jeff lá, se eu não me engano, ele trabalha com marcenaria no Canadá, não é? Exato, o Jeff já tá mais de 5 anos no Canadá, super bem estruturado. Jamais, já tem mais de 10 anos que ele tá lá. Bem mais, gente. É mais de 10, é mais de 5. É um estresse essas pessoas que vão pro Canadá e não voltam. Porque eu não entendo, né? Como tem brasileiro idiota. Faz frio, né? Mano. Faz frio, Canadá, né? Não volta, né? Morar na Casa Verde. É, igual falta a Luísa, de amor, né? Ao país. Não é a Luísa que tá lá também? A Luísa tá lá no Canadá. A Luísa voltou. É. Douglas, um abraço, valeu, cara, abraço, boa noite. Valeu, tchau, tchau. Vamos lá, segundo Luísa. Ouvinte do momento. Nossa. Sem parar. Ah, a Luísa tá embuchada? Não sei. Voltou com um presentinho pra família. Pai, voltei. É, tá empacotado. Segundo ouvinte do momento sem parar, ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrubal! E leva o Benjamin no cano. Ai! Tá vendido, hein, porco? Eu? Não, minha avó. Ai. Alô? Não é minha voz, ô? Fala, Dudu. Quem fala? Não, não é não. É o Ricardo. Quem fala? Ricardo? Isso. Ricardo do quê? Amaro Lourenço, Dudu. Ô, Ricardo Amaro Lourenço. E faz tempo que você não liga, faz tempo que você não liga. São Paulino aí, pode soltar o Opa, aí, tava difícil pra ligar, mas agora eu consegui. Ainda bem. Ah, difícil mesmo, velho. Você concorda com o ouvinte? O São Paulo não cai? Não, cair não cai, não. É? Não, isso não. Não? Não. Cair não cai. Certeza? Certeza. Certeza. Deu uma evoluída aí na qualidade do jogo, mas não tá tendo resultado ainda. Mas não cai, não. E você acha que o São Paulo tá errando mais aonde? Com o Rogério? Agora, insistir com o Rogério? Jogada, último passe, chute no gol. Tá errando o final da jogada. E a defesa que ramela individualmente, né? Na ramelada, né? Ah, por que vocês estão tirando sal do cara? Ah, por quê? Não é legal, não. É, é ridículo o Motinha, vocês. O Motinha, o cara que fala que disputa de pênalti, faz 4x0, não pode rir de nada. Né? Nossa, mas deitou! Nossa, mano. O pode. Tá deitado, o tonto, quem tava rindo não fui nem não. Eu. Tonto, tá vendo? Não. Você não tá vendo quem é que tá rindo? Calma, ô, besta. Mota, calma. A besta. Seu modinha do cacete. A juiz. Calma, juiz. Calma, Mota. Aí, Mota, pão com mortadela. Não. Toma um acabei cartão de comer amarelo McDonald's. Agora pra você aí, viu? Lá. É, amarelou, hein? Ô, Ricardo. Fala, Sombra. É, mas com todos os problemas que o São Paulo tá passando, eu acho que, assim, o São Paulo vai ter... Se não vender mais jogadores, o São Paulo vai ter um elenco melhor pra continuidade do campeonato. Começa a ter opção também, né? Me parece, sei lá, Jusilei e Petros, me parece ser uma boa dupla de volantes. Até o Mano que tá aí... Bom, acho que todo mundo viu. Sim. O Jusilei jogar, agora é um dos melhores do São Paulo. E o Petros, sim, quando jogou no Corinthians, também foi muito bem. Inegável, se jogar bem do jeito que tá. E o Sombra? Oi, diga, o São Paulo pode fazer aquele quarteto do meio-campo. Você tem duas opções ali, ou joga com três volantes ali, você joga com o Jusilei, com o Thiago Mendes e Petros, e à frente deles ali o Cueva, ou você pode jogar ali com dois volantes, se não adesse o Thiago Mendes sair mesmo de São Paulo, joga ali com o Jusilei e Petros, com esse cara que chegou mesmo aí, o... Jonathan Gomes, negócio. Com o Cueva. Você gosta? Você Jonathan. Pode jogar ou com três volantes ali, que os três sabem jogar bola e sabem sair ali bem da defesa, ou você pode jogar com dois meias. Aí vai depender do que esse Jonathan Gomes aí vai mostrar no treinamento. Se fosse espelhar, agora o Mano vai ficar. Agora o Mano vai ficar feliz, vai sorrir, massagear o ego dele. Se fosse espelhar o Corinthians, que dá certo, era essa a escalação. Se fosse espelhar o sistema de jogo que dá certo com jogadores adequados a esse sistema, não tenha dúvida. O Marcinho pode fazer até com uma qualidade melhor que o Romero faz no ataque. com certeza. Né? O Prato pode fazer melhor o que o Jô faz, e o Cueva e o Jonathan podem fazer na mesma qualidade que Rodriguinho e Jadson fazem no Corinthians. Pode. E Jusilei e Petros podem fazer muito bem, ou melhor, que os dois volantes do Corinthians hoje, que é o Maicon e o Gabriel. Podem. Olha, nós temos então hoje elementos para trabalhar. Mas eu não acho o Jusilei hoje melhor que o Gabriel, não, Sombra. A dupla vai ficar bem equivalente. Mano, tudo bem, mas assim, eu não tô discutindo. Tudo bem, beleza. Se jogar igual que o Gabriel, também tá bom. Não é, a questão é essa. É que não perde, né? Jogar no nível. Eu só acho que o Jusilei, quando ele tem a bola no pé, ele tem. Exatamente, a diferença. Ele tem um drible melhor, ele tem uma saída de jogo melhor do que o próprio Gabriel. A saída de jogo é muito melhor que a do Gabriel. Agora, como é coletivo, eu entendo que os Corinthians, o São Paulo hoje, ele tem peças, à exceção da lateral direita e da zaga, à exceção de lateral direita e zaga, o São Paulo tem peças para espelhar o Corinthians e condições de, no mínimo, com a qualidade dos jogadores que completam as outras posições aí, joga tanto quanto ou melhor. Aí vai caber ao Rogério Ceni fazer aí isso é dar certo. Aí é treinador, agora é a parte dele. Porque né? A peça Carille não dá pra trocar. A peça Carille vem se mostrando muito melhor que o Rogério Ceni. Essa é a realidade. Sim. A gente não pode. Isso não tem comparação. E quando ele fala da peça Carille e Rogério, não estou falando do mito Rogério Ceni ex-goleiro. Não. Nós estamos falando do técnico Rogério Ceni. Treinador, exatamente. É indiscutível a vantagem que tem o Carille em cima do Rogério Ceni como técnico hoje. E com quase o mesmo tempo, né? Mas o Carille, ele está no Corinthians há muito tempo. Anos. Mas como treinador, esse ano ele começou, como o Rogério começou. Ele já teve umas experiências como técnico tampão, né, mano? Eu não lembro, não teve? O Carille. Ano passado, né? O Carille, durante algum tempo, na saída do Tite, ele foi aquele técnico que ocupou o cargo entre a saída do Cristóvão até a chegada do Oswaldo. Então ele já foi. Mas fora isso, Domênico, o Carille não é um cara que caiu de paraquedas. Ele era auxiliar do Tite ali também. Ele era o responsável por montar a parte defensiva do Tite. Também. Não, ele até trabalhou com o Mano Menezes no Corinthians também. Trabalhou. Ele fez um trabalho lá no Grêmio Barueri também. Não, e o Rogério nunca fez trabalho de auxiliar, esse é o nunca. Nunca. O Rogério, velho, o Rogério, proporcionalmente falando, ele é aquele cara, Domênico, é o virgem que foi convidado pra fazer um filme pornô, se empolgou e foi. Entendi. É verdade. Ele achou que sabia, mas na hora da prática, velho, ele tá mostrando que não sabe nada. Mas entendi. É verdade, é o virgem do filme pornô. Tá broxou perdido. Na hora, né, mano? Tá perdido, mano. Broxou na hora, ligou a câmera, pronto, broxou. É normal. É, olha, fica aqui meia hora dando uma... Ação tá demorando, hein? É. Ô, Ricardo, mas assim, eu acho que aí o Rogério passará... Também não dá pra cobrar em duas rodadas que ele faça o São Paulo jogar como Corinthians. Mas elementos tempo, pra né? poder fazer o time jogar, vai ter. Ô, Sombra, mas você... Fala, Santista. Até no máximo setembro aí, o time tem que estar bem. Trabalhando bem. Setembro? Olha, você é generoso também. No máximo não, né, velho? Já é pra Paulista. Mais umas 15 rodadas tem que estar. Por quê? Se você for pensar, já é julho, o ano já acabou. Ele vai ter julho e agosto. Fala aí, estranho, nosso Luciano aqui. Ô Sombra, você comparou o São Paulo aí do meio pra frente, né? Mas você não acha que o forte do Corinthians é a defesa, as águias laterais? Porque o São Paulo também marca gol todo jogo, praticamente. Só que muitos jogos que eu acompanho assim do São Paulo, vai, toma, tá jogando, toma um gol. Aí toma um gol, o time dá meio que um apagão, aí não consegue, quando vai recuperar, às vezes toma outro contra-ataque e perde o jogo. E o Corinthians, eu acho que o forte deles aí já vinha do Tite, agora o Carille recuperou, é que praticamente eles tomam muito pouco gol. Mas e eu acho quando que... ataca, acha um gol lá e ganha o jogo. Mas eu, por exemplo, eu acho que o Balbuena, não, pra mim, não é melhor que o Rodrigo Caio. Acho que o sistema né, deles... A questão é o sistema defensivo. Começa a marcar o Balbuena bota mais medo, né, mano? O sistema defensivo... O próprio Alê fala aí que o nosso amigo paraguaio lá é um volante que joga pelas laterais. Aí é recalque. Não interessa. O Balbuena, por exemplo, ele tem cara de zagueiro, Sombra. Ele tem cara de daqueles xerife de faroeste. Então a galera respeita. Agora o Rodrigo Caio tem cara daquele moleque que tá ajudando a avó a atravessar a rua. Então a galera meio que... É verdade. É verdade, isso aí pesa contra o cara, mano. E o Corinthians é o campeonato brasileiro, só que em termos de estatística, Sombra, o Corinthians é o time com a defesa menos vazada. O Corinthians, ele tomou apenas 5 gols em 10 jogos. Ou seja, é uma média de meio gol por jogo. Agora, o sistema de jogo do Corinthians favorece a zaga também. Exatamente. Os jogadores se dedicam, né? Que nem você falou, às vezes coloca lá o Marcinho. É. Mas será que ele vai querer ser o volante pela lateral igual o Romero? Bicho, não interessa. Se não quiser, a gente tem que arrumar quem seja. É. Isso na minha concepção, hein? Porque o Rogério tem as ideias dele, né? O Rogério tem uma coisa mais osoriana como filosofia de jogo. Então, é lógico. O que eu tô falando aqui não vale nada. O que vale lá, no fundo, é o que o Rogério vai querer implementar em campo. Isso aí é dele, né? Exatamente. Eu só tô achando que tem elementos bons pra fazer a equipe render. É que, cara, eu sou mais conservador, cara. Eu não venho com essa de querer ficar inventando, não. Porque... Agora tem ingredientes pra fazer a comida. Manda uma mensagem pra ele, entendeu? Hã? É. Manda uma mensagem pra ele. Se a comida vai sair saborosa, é outra história. Olha, eu nunca tive o telefone dele. Não, mesmo. A gente nunca teve perto dele. Nunca tive. Quem tem o telefone, que é o cara que se relaciona, meio rádio fama, não é TV fama, rádio fama, é o Benjamin. O Benjamin. Não, mas diz que ele não atende mais. O Benjamin passar o contato. Mas o Benjamin diz que ele não atende mais. Não atende mais? Não, não. O Benjamin é o mais fofoqueiro que vem também. É, o Benjamin falou que o Rogério não... Nossa senhora, é, nossa. O sonho do Benjamin é ser era o Nelson seu, Rubens. Ele adorava. É, o cabelo dele já tá bem parecido. Ele tá pintando a mama brusqueta. Ele adora o Nelson Rubens. Ele quer ser a mama brusqueta. Ele quer mudar o nome da TV pra Fofox? É. É verdade. É, mano. O mano sabe, é verdade. Que são os vendidos, coitado do beijo. Ai, coitado do beijo. Ai, coitado. Ai, mano, você também. Puta merda. Ô, Ricardo, deixa o seu palpite aí pra São Paulo e Flamengo, lá no ninho do urubu, lá do corvo, sei lá. Eu acho que vai ser 2-1 pra nós, Sombra, vai dar uma surpreendida. Nossa, aí. Os caras estão confiantes. E vou mandar uns abraços aí, Sombra. Mandar um abraço pro pessoal do futebol de terça, lá, o melhor do mundo, lá. O Marcão falou que eu não consigo ligar, que é mito que eu consigo. Porra, eu consigo ligar sim, Marcão. Um abraço pro Zé, rapaziada lá. E mandar um beijo pra minha esposa. Tá gritando aí? Ah, libera aí o cativeiro, mano. Quem que é mais legal aí da casa aí que tá latindo aí? Não entendi. Quem é o mais legal aí que tá latindo? Mais legal o quê? Que tá latindo. Qual cachorro você gosta mais? Qual cachorro que você mais gosta? Ah, deixa pra lá. Valeu, Ricardo. Vamos lá, terceiro ouvinte lá. É o momento sem parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando, sem parar. Sua vida no seu tempo. Toca, Asdrúbal. Agora vai. Essa é a melhor. Hoje você tá palhacinho. Vai. Ah, Bambi vai, é teu pai. Vai, ô Motinha, vai. Vai, Vieira. Vai embora. Ah, ele é gay. Ah, ele é gay. Todo dia, toda hora. É o Sombra cantando a música. Adora. Só o senhor que é o vendido. Olha o Vieira cantando, eu sou gay. Só o senhor. Adora, você o senhor adora. Canta só minha música. Hoje é o dia senhor. Vendidinho. Orgulho. Alô. Alô. Opa, quem fala? Leandro. Leandro. Leandro de Itaquera. Nota 10. Leandro do quê? Você tem Leandro muito? Leandro. Não tem nem saudade. É só um minuto, aí, gente. Né, só um minuto. Como é que é? Leandro Domingues Sequeira. Ah, Sequeira. É Sequeira, Sequeira. Quantos anos você tem? Sequeira. 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo. Nem que é a idade do velho. Nem que é a idade do meu pai. Mas tá zoando o velho, mas na cara lá. Ai, quando a gente tá aqui, ninguém zoou o cara, é engraçado. É, mas você tá rindo. Quem tá rindo? Você. Tá rindo por dentro. Muito pelo contrário. Tá rindo por dentro, eu tô vendo. Não sou vendido, não. Tá rindo por dentro que eu tô vendo. Não sou vendido, não. Alô, ô velho, e o bairro? Paraíso. Ah, meu bairro. Mas você comprou? É lógico, agora. Eu moro lá, o trouxa. Meu bairro. Lá, por exemplo, aí já é uma coisa que desvaloriza um pouco, né? Ah, é o contrário, né? Do Dodô. É, exatamente. Tá bom, falou. O corretor de imóvel, no caso, esconde essa informação. Graças a Deus. Eu não quero que ninguém fique sabendo onde eu moro, não. Isso é verdade, é verdade. Não, o cara acabou de falar no ar que mora no Paraíso. Lá é o bairro mais lindo, velho. Ô, meu velho, e o time? Pode soltar o hino aí, do Xiii. Eita, ele é tricolor. Nossa, às vezes eu tenho vergonha alheia pelas pessoas. Eu juro por Deus, eu tenho vergonha alheia. Que vergonha? O que é isso? Ah, eu tenho. Consciente. O cara é consciente, porra. Fala com ele aí, vai. Ah, não. Você não pode fazer assim. Ah, não, pô. Como é que você fala assim, velho? Ué, por quê? Tem que ter confiança, velho. Tem que ter confiança. Tem que ter confiança, acreditar. É diferente da realidade. Nossa, o cara é real. Não, mas aqui é torcedor, velho. Eu peço com o coração. Ué, eu peço com o coração. Não quer dizer que o São Paulo não é ter confiança que vai fazer o São Paulo jogar bem, cara. Nossa, que deitada que ele deu. Ah, eu confio, velho. Nossa, mas deu uma deitada. Eu sempre acho que vai melhorar, velho. Eu sempre acho, juro por Deus. Eu não acredito na M até o final, assim, só quando acontece mesmo. Porque eu acho que sempre vai dar alguma virada, vai acontecer alguma coisa. Ah, mas o ouvinte, tudo bem. O Mota, não, tudo bem. O Mota tem sempre um jeito particular de pensar, óbvio. Que ingenuidade, mas, né? Nossa, fala com isso, velho. Que ingenuidade. Mas é o seu jeitinho. O seu jeitinho particular. É o seu jeitinho particular. Quer dizer que você é um gênio. Pedaço, bom, mas o cara, né? Assim, bom, hoje o São Paulo é chi mesmo, vou fazer o quê? É, mas não pode, não, deitar. Não, o Sombra é consciente. Não pode falar isso. É que eu vou fazer o quê? O torcedor do São Paulo não pode falar isso. Por que ele não pode? É contra jogar, contra a camisa. Ah, ah, se eu tenho um aluno, se o meu filho vai mal na escola... Você tem que falar xi. E o professor fala, meu, xi, ó, seu filho vai bombar, vai um ficar bravo com o professor. Eu não vou ficar bravo vai com o professor, não, eu vou ficar bravo assim, com o meu filho, é que é um burrango. É burrango. Mas ele não vai chamar meu filho de burro na minha frente. Não vai. Meu filho? Mas o cara não chamou o São Paulo de burro. Mas ele não chamou o São Paulo. Mas ele não falou mal do São Paulo pejorativamente. Fez xi já, ó. Mas xi é xi. É. Aí vem depois da próxima rodada. Não, é aquele cara que vai durante o jogo. Aí vem aí. Esse aí vai pro Ethan Wild, vai fumar cigarro no acostamento da Bandeirantes. Mas eu posso falar uma coisa, passa o cara pelo... que vai é durante o jogo esse. Ah, não. Vai. Mas você tá tirando conclusão precipitada. Coisa, não, você vai durante o jogo? Eu sou São Paulino, eu fui na torcida Estádio 97 no com São quem? Paulo e Atlético Mineiro na Libertadores. Ah, lá. Você foi comigo? Sim. Você nem assistiu o jogo. Você chegou. Nossa! Eu vou falar isso agora. Eu vou desviar o foco. Eu vou desviar o foco. Vou falar isso agora pra poder. Ah, vai te catar. Mas se ele vai, é porque ele pelo menos assiste o jogo. Ah, para. Esse aí é aquele chato que fica do teu lado. Não é. Olha lá, que merda. Olha lá como tá jogando. Não é o primeiro ouvinte que entra na área e fala que o Mota não vê o jogo. Aliás, você sabe que no 2005 a gente tava no Morumbi, você não viu o jogo. Ah, não, não vi. Não viu, você ficou andando lá no anel lá atrás, lá, não tava não, nem vendo o jogo. Anel de trás, quando o São Paulo bate pênalti, eu não vejo mesmo. Isso eu sempre falei aqui. Pênalti eu não vejo mesmo. Pênalti eu não vejo. Pênalti eu nunca vi. Viu? Nunca vi o Rogério Ceni bater um pênalti. Por isso que você falou hoje que os caras ganham de 4-0. Foi tirado de modinha, hein, Motinha? Ah, lógico, por quê? O cara que vai. Tirado de modinha, hein? O cara que vai o time durante o jogo. Eu tô preocupado. Ô, Leandro. Fala aí, ô. Oi. Agora o São Paulo tem o Petros também no meio de campo, tem esse novo meia que foi o melhor meia do futebol colombiano, o Jonathan Gomes. Eu penso que o São Paulo poderia adotar um esquema. O próprio Mano sugeriu isso aqui, né? Eu não sei, né, Mano, que às vezes a coisa parece ser tão óbvia que parece ser o mais certo. Não, né? Mas poderia, Sombra. Poderia. Esse esquema do Corinthians é que o Carille acabou utilizando essa estratégia porque ele tem jogadores que podem compor bem naquela função. Mas o que você falou a respeito, por exemplo, de jogar igual o Romero, quem seria esse cara que faria no São Paulo esse acompanhamento do lateral até a defesa? O Marcinho. Porque, então, mas o Marcinho ele tá jogando, inclusive, improvisado de lateral direito. Ele é um cara bom na parte defensiva, porque na ofensiva eu já vi alguns lances dele que realmente credenciam a fazer essa função. Mas, por exemplo, o Romero é um cara que ele se destaca muito mais, talvez, aí na parte defensiva do que na ofensiva. Olha, mano, ele faria bem essa função? Eu entendo o seguinte, cara, velocidade ele tem, tá? Me parece que ele talvez tenha um gás aí pra acompanhar o atacante, o lateral oposto, né? Eu acho que o mais difícil é você saber dar o drible. Destruir, de certa forma, eu acho que você pode, de repente, se adaptar, né, cara? Sabe por que eu acho que não, Sombra? Você pega lá o Marquinhos Gabriel... Precisa ser grosso pra se destruir que nem o Romero, né? Exato. Não, pelo contrário, você precisa ter o dom de fazer o desarme sem fazer a falta. O Romero, ele rouba muita bola, cara. O Romero, ele tem um vigor físico invejável e é um cara que sabe fazer a marcação. Agora, por exemplo, o Marcinho, eu não sei se ele vai ter, talvez, aí esse dom de fazer isso. Porque, ó, o Marquinhos Gabriel, quando ele tem que fazer alguma jogada que ele tem que marcar lá dentro da área, por exemplo, um escanteio, não foi só por esse pênalti que ele fez contra o Grêmio. Mas o Marquinhos Gabriel, ano passado, ele também já tinha feito pênaltis assim, é que o árbitro acabou não dando, porque não viu. Mas dois pênaltis ridículos contra o Atlético Mineiro jogando lá no Horto. Então, às vezes você coloca um cara que é do ataque pra fazer a marcação, o cara não, muitas vezes não consegue dar conta do recado, não. O Lucão também tem esse problema aí. Mas esse é pior porque é zagueiro, né? Mas, ô mano, sim. Mas assim, então vamos supor, e se o Romero não puder jogar, como que o Corinthians faz? Então, aí a peça que entra é o Marquinhos Gabriel. Mas aí o Corinthians ele sofre justamente por isso, Sombra. O Marquinhos Gabriel ele não tem a mesma percepção defensiva que o Romero tem. Mas, mano, muitas vezes ele corre atrás do lateral, mas o fato dele correr atrás do lateral não quer dizer que ele vá ter êxito na roubada de bola ou então no desarme, mano, né? Eu penso, mano, que se o Marcinho fizer defensivamente metade do que o Romero faz... Sim. E continuar fazendo ofensivamente o que ele mostrou que pode fazer, que também não é uma maravilha, mas ok, vem fazendo bem, apesar de ter ido mal no último jogo... Ok, porque é uma peça, é um detalhe, é só um detalhezinho. Sim, okay, eu entendi. Diante do que hoje falando. O São Paulo apresenta, cara, é... Porra. Mas quem samba no teu meio campo, então, é o Thiago Mendes. Sim, agora também tem outra história, o jogador vive machucando, principalmente no meu time, que o jogador machuca mais que nos outros, é impressão minha, né? Muitos jogadores machucados esse ano. O jogador vive sempre tomando cartão e sendo suspenso, então... E aí vai ter aquelas semanas com três partidas, aquelas que você joga no sábado, na quarta e no domingo. E aí fala assim, não, olha, o Petros está com um desgaste muscular, ou é o Jusilei, não, vamos trocar um, trocar o outro. Você sabe que time não se pensa só de 1 a 11, né? Eu acho que time, cara, precisa ter, assim, 14 ou 15 jogadores de confiança. 14 ou 15. O resto... Vai nos seus complementos. Mas então todo mundo bem no teu time, quem samba é o Thiago Mendes. Porque você jogaria com o Jusilei, Petros, olha. Colocaria Marcinho, o Jonathan Gomes e o Cueva, seria isso? Dois meias de criação. Agora, se for jogar fora, de repente, numa postura um pouco mais defensiva, procurando a saída em velocidade no contra-ataque, aí três volantes e um meia, né? Até porque o Thiago, a gente não sabe se vai ficar, né, mano? Não, supondo se o Thiago também, né? Ficar, né? Aí, de repente, até três volantes, mano. É uma situação de jogo. O Cuca no Palmeiras, se eu não me engano, ele também, às vezes, ele altera pra três volantes quando vai jogar fora. É, às vezes sim. E às vezes quando tem... E desculpa, Sombra, aí, por falar também na venda aí do Thiago Mendes, o São Paulo recusou a segunda investida do Lille, né? Ah, a primeira foi de 7 milhões, a segunda chegou a 9 milhões de euros, sim. E o São Paulo falou que não abre mão dos 11. Eu vou falar um negócio. O São Paulo só não elimina a dívida dele esse ano, se não quiser. Pelo amor de Deus, né? Porque, pelo amor de Deus, olha, tem Thiago Mendes já com oferta de 9. E o Centurion deve chegar uma proposta por aí também. Rodrigo Caio. Sério. Tem, olha, se bobear, o São Paulo ainda tem potencial de faturar mais uns 30 milhões de euros só esse ano. Se eu não me engano, venda. Sombra, o valor Rodrigo que o Boca Caio teria também. Que pagar para o São Paulo gira em torno, acho que, de 6 milhões de euros. É 7 isso, milhões, mano. 7 Centurion? Milhões. 7? São 7 milhões. Qual que, do que vocês estão falando? Do Centurion. Centúria! Então, eu acho, por exemplo, Rodrigo Caio falou em 14 ou 15. Então, já se o Thiago Mendes é 10, o São Paulo tem um potencial de venda de no mínimo 30 milhões de euros esse ano. A imprensa, a gente disse que é 9 milhões que os caras querem pagar por 30 ele. Milhões de euros, nós vamos falar aí, vamos chegar perto de 120 milhões de reais. Supondo que a dívida do São Paulo seja de 178, como era, antes de vender Maicon, antes de vender mais uma série de jogadores que já foram, Luiz Araújo... E o David Neres, é o único jogador que você teve um investimento muito mais alto, foi o Prato. São 137 milhões até agora. Sem o Maicon, hein? Sem o Maicon. Maicon! 137 milhões o São Paulo arrecadou. O São Paulo, se zerar a dívida dele, é um clube que tem tudo para arrancar. O São Paulo, eu fiquei sabendo que há um tempo atrás, entre juros e... O principal e juros, gastava mais de 5 milhões de reais por mês. Gente do céu, é muito dinheiro. Você acha que a venda dos jogadores 100% é utilizado o dinheiro para pagar a dívida? Uma parte é. Grande parte. Tem que ser. Tem que ser, não é possível. Se os caras estão vendendo o jogador também e não usa a maior parte disso para pagar a dívida, é um absurdo. Que a justificativa é essa, né? Também. Não, se você não matar, tem que matar isso aí. O que adianta você só vender para recontratar outro? É, mas tem que ver se o time se banca, mas né? A folha salarial do São Paulo é pesada, né, Sônia? Mas o São Paulo tem 120 milhões da Globo, tem 35 milhões em patrocínio durante o ano de camisa. Pô, gente, não é possível. Não, só com venda, o São Paulo arrecadou 137 milhões. Patrocínio de camisa dá pra 2 meses. Salário. Desde janeiro. Não, você tá louco? Qual que é a folha do salário? 10 milhões? Folha do São Paulo dá pra uns 7, 8 milhões por mês. 3, 4 meses. Já foi de 9 ou 10, deve estar uns 7 ou 8. E tá caindo, porque o Maicon ganhava bem. Maicon! Não pegou dinheiro da Globo adiantado, né, Sombra? Há um tempo, não. O ano passado pegou luvas, não era adiantamento, pegou luvas, né? Mas, ô Leandro! Oi! O que você acha de montar o time e dar uma espelhada? Olha, vou deixar o Mano feliz de novo, a corintianada toda. Ei, gambazada! Isso aí, você esperando que dá certo, velho. Paga um pau, Porque o bagulho é louco. Todo feliz, espelhar. E os Corinthians dá certo, o estilo de jogo... São Paulo vai passar a ter jogadores que poderiam adotar o mesmo sistema. Mas não, eu sei quando o Corinthians tá jogando, você fala assim, putz, eu podia torcer pra esse time. Eu sei, nunca. No seu subconsciente. Jamais. Mano, quem podia torcer pra esse time era você, porque inclusive era São Paulino. Eu sou Corinthians, rapaz. Ah, sei. Eu sou aqui quem mudou de time aí. Não fui eu, não, viu? Ai. Eu sou Corinthians, sempre fui. É isso que eu ia falar. O médico quando puxou pelo pé falou, esse é macho. Ô, mano, deixa eu perguntar, você mora sozinho aí no flat? Hoje eu moro. Então. Eu fico preocupado, que a gente dá umas deitadas em você, depois não tem quem recolher aí, né, cara? Aonde? Deitada aonde? Nossa! Deitada aonde? Ô, Domênico. O cara se autodeita, porque ele tava até agora falando. Ele se autodeita. Sabe por quê, Domênico? Sabe por quê? Tava pagando uma rajada até agora pro Corinthians. Ai, porque eu tenho que me espelhar no que tá dando certo. Ai, meu sonho era ser corintiano. Paga um pau mesmo. Não, ninguém falou essa porra, não. Paga uma madeira aí. Autodeito. Autodeito. O Sombra fica alimentando o macaco com a metralhadora, velho. Nossa. O Sombra gosta também, viu? Nossa, gosta, velho. Mas fala aí, amigo. Manda abraço aí, ó. Sombra aí. É. O Sombra fez uma pergunta. É isso aí. É o Gibinha, tá traduzindo Mota. Meu pai que ele tá traduzindo. Ah, pai não, aí Gibinha não. E eu vou te falar um negócio. É que às vezes eu não entendo o que falar o negócio. Aí eu trouxe o macaco pra fazer a tradução. Pra quem precisa falar, eu vou te falar o negócio. Vou te contar uma coisa, Sombra. Fala logo de uma vez. Às vezes o Gibinha, ele não entende também o que o Mota fala. Não, não entende, não entende. Não. É porque assim, tem aquela escala, né? Tem o Mota, tem o Gibinha e nós. Ah, eu não concordo com isso aí, não, viu, Mota? Não, tem mais quem no meio. Eu entendo praticamente tudo o que você fala. É mesmo? Sim. Chupa mundo. Aí. Ô, Leandro, deixa seu palpite aí, cara. São Paulo e Flamengo. Abaixa o rádio. Ó, empate tá de bom tamanho lá, Motinha e Sombra. Então, eu concordo com você, Sombrinha. Se a gente conseguir dois pontos, que risada. Ah, se conseguir um ponto contra o Flamengo e um contra o Santos, mas nossa. É passar exatamente pelo tsunami com a barraquinha de pé ainda. Brincadeira. Ah, não é não? E outra coisa aí, o Lucão, você tem que ter sorte de que foi multado só em 20%, porque se quiser ser multado pelo restante, 80% pelo futebol, que é brincadeira. Não dá, não dá. Mas ele não, peraí, ele não implorou pra jogar lá, né? Com a arma na cabeça. Mas peraí, ô Sombra. Mas tá ruim que a torcida pega no pé? Quantos pontos a gente já perdeu esse ano por ele? Por falha de futebol dele? Eu ouço muitas vezes aí os clubes falando que vão multar jogadores, etc e tal. Isso aí não é inconstitucional, gente? Essa multa aí? Assim? Você não pode tirar dinheiro do jogador, cara. Isso é inconstitucional, isso aí não existe na legislação. Será que não deve estar no contrato? Como é que o cara quer CLT, Motinha? Você vai tirar 20% do salário do cara. Não tem como, no contrato. E se você tira do direito de imagem? Que é um contrato à parte. A maior parte dos jogadores hoje, Sombra, eles não estão recebendo mais o direito de imagem. O clube está preferindo pagar tudo por dentro ali na carteira para evitar processos trabalhistas, porque tinham juízes que estavam entendendo o direito de imagem como uma composição de salário. De fato é. Por isso que o Mota queria fazer aqui. Ele chegou na rádio e falou assim, dá para a gente mudar meu contrato para direito de imagem? Ah, olha que falso. Por que que acontece, Sombra? Se você paga, por exemplo, um direito de imagem, aí o cara entra na justiça e alega aquilo ali é uma composição salarial... Tem juízes que vão entender dessa forma e tem juízes que não. Se o juiz entender, o clube ele é obrigado a pagar um retroativo, inclusive com relação ao FGTS e tudo mais. Mesmo tendo feito o acordo com o jogador. Mas no caso do jogador é um absurdo, né? Porque você realmente faz uso da imagem do jogador. É evidente isso, não é? Evidente. É evidente que você faz uso da imagem do jogador o tempo todo. Você leva o jogador pra inauguração de loja, você leva o jogador pra estreia de uniforme, pra posar com camisa. É óbvio isso. Outdoor na porta do estádio. Outdoor na porta do estádio. Você usa a imagem do jogador a todo momento. Você vai fazer como? Ô, Leandro, um abraço pra você, cara. Boa noite. Obrigado pela audiência aqui do estádio. Um abraço, pessoal. Parabéns pelo programa. E um abraço aí pra grande família, Paraguai, Mil Grau, Deveras, pessoal. E parabéns pelo programa aí. Valeu, cara. Obrigado, hein? Abraço, pessoal. Valeu. Esse foi o momento sem parar. Olha só, pessoal, quero contar uma novidade bacana pra vocês, hein? Você sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. Isso mesmo. São mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos pra você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto, viu, amigão? Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto. É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Só um minutinho, Motinha, porque agora a gente tem um resumo das manchetes do Estádio 97 com ele, boa. Seu Bento. Boa. Resumo das manchetes. What the fuck now, Palmeiras? 21h45, recebe o Cruzeiro, casa cheia hoje, hein? Passar aqui a escalação do Palmeira. Fernando Praz, o Fabiano, o Mina, o Edu Dracena e o Zé Roberto. Aí vem o Gabriel Furtado. Falam que ele furta muito bem as bolas, hein? Ah, sensacional. Guerra. E... Dudu, Roger Guedes, o William e o Borja, mais uma vez, fica no banco. Scream for me, Corinthians! É hoje, hein? Também tem o Corinthians, 21h45, é pela Copa Sul-Americana. É hoje, vem com umas mudanças aí. Guilherme Arana fica de fora, jogou mais de 25 jogos já esse ano, Guilherme Arana. Aí o meu campo vem Gabriel, Camacho e Rodriguinho. Aí de um lado vem o Marquinhos, Gabriel, Romero e o Casim. Quem é do Patriota também, podia colocar até o Basilhão lá, 7-7 hoje. Santos, let's go! É, hoje... É lá no Ninho do Urubu. Jogaço, hein? 21h45 também. E vai a campo hoje com Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota. Aí vem Renato, Leandro Donizete. Caramba. Pra fechar o meio-campo, aquele que está negociando com o Barcelona. Aí vem Bruno Henrique, Copete, Kaique. Are you ready, São Paulo? Quem é o paulista que vai jogar hoje? Põe o dedo aqui que já vai fechar. Não joga, né? Vai jogar um videogame. Nossa, já tá lá, fininho, segundo informações. Mota até pode manjar mais de estética aí, eu não manjo muito, mas hoje teve um jogo treino. O Rogério Ceni assistiu no andaime. Nossa. Vai cair do andaime, hein, Ceni? Nossa, seu Bento tá demais, velho. Pega o Sombra e o Mota aí que eles caíram, velho. Dodô, pra complementar aí o Palmeiras, disse que o Thiago Santos aí antecipou a volta dele e pode reforçar o Palmeiras contra o Cruzeiro, viu? Hoje? É mesmo, Thiago? Aqui, ó. Pode ser. Aqui. É uma notícia aqui, vamos ver, quem sabe. E outra notícia aí, você viu o Kleber, quantos jogos pegou? 15. Ah, o do Curitiba? Mas daí nego recorre e reduz pra 3 com tornozeleira, regime... 15 jogos. Vai ficar em casa, né? Esse é o país da tornozeleira e o cara curte aquela... Prisão domiciliar. Aquela domiciliar à beira-mar na mansão que ele construiu com o dinheiro que roubou. O país é esse. Você viu o Ricardo Teixeira falando que aqui é o melhor país pra estar? Ué, você tinha dúvida? Ele falou, cara de pau, velho. Cara de pau. É muita cara de pau. Ô, Vieira, o Grêmio começou o jogo. Vai começar agora Grêmio Atlético Paranaense, primeiro jogo da Copa do Brasil, das quartas de final. Alguém tá preocupado com o Grêmio. Não, é. O Grêmio é o... Tá passando lá, ó. O Grêmio é o maior campeão da Copa do Brasil. Grêmio Atlético. Ai, ui. Atlético. Queria dar uma luz pra ele. Começou agora. Começou agora. Mortal contra Furacão. Aonde é o jogo? É em Porto Alegre, é em Grêmio. Não, mas em Grêmio. Você tem uma coisa que não dá pra brincar disso. Por exemplo... Mortal. Imortal não dá. Não, imortal é. Nem alguém que morre na praia é o Grêmio. Nossa, ele nunca morre. Só tem uma coisa melhor do que reunir os amigos em casa, não é? Não. É reunir os amigos para aproveitar as ofertas do Lar Doce Bar do Extra. É Lar Doce Bar do Extra. Cervejas premiums, petiscos, porções e muito mais. Aproveite. Opa, olha aí. Cerveja Budweiser, 269 ml lata. Leve 3 por apenas R$1,92 cada. Cerveja Brahma Extra Lager, lata 350 ml, leve 3 por apenas R$1,99 cada. Ou atenção, Motinha, catuaba selvagem tradicional. Adoro. Ou açaí, leve 3 por apenas R$8,90 cada. Guaraná Antártica PET 2 litros, leve 3 por apenas R$4,28 cada. Tá bom mesmo, hein? Salgadinho de milho Doritos, vários sabores, de 100, 110 gramas, leve 3 por apenas R$4,24 cada. Você merece extra economia, corre pro Extra. Beba com moderação. Tem mensagens aqui mais raquetadas, mais cornetadas no nosso WhatsApp. Mande a sua, 94-353-0150. Oferecimento de Nissan. Faça o test drive, porque quem testa compra Nissan. E aí, amigões? Luciano Corintiano de Suzano aí. Abraço pra vocês aí. Seguinte, fazer uma pergunta pra vocês. Se o Carilli fosse técnico do São Paulo, o Rogério Ceni técnico do Palmeiras e o Cuca fosse técnico do Corinthians, será que estaria no mesmo patamar que estariam os clubes hoje? Falou! É uma pergunta interessante, hein? Ô, Santista, já que vocês não participaram da brincadeira... Esqueceram, pular. O chefe e o Luciano Estranho no Ninho. Se o Cuca estivesse no Corinthians, se o Carille estivesse no São Paulo, e se o Rogério Ceni fosse técnico do Palmeiras, qual seria, na opinião de vocês, a situação desses três times hoje? Bom, eu acho que o São Paulo estaria melhor, porque teria uma evolução. E hoje concorda, tá em primeiro lugar hoje, Corinthians. É. Palmeiras. Em relação ao técnico. E o São Paulo é isso. O lanterna da história. Carille no lugar do Rogério, até pela comparação que você fez, que as peças, existem peças bem semelhantes, eu acho que estaria numa posição melhor do que está hoje. Não sei se líder do campeonato ou não, dá para saber. O Cuca no Corinthians. É. Eu acho que estaria pior do que o Palmeiras está hoje, porque o Palmeiras tem jogadores melhores do que o Corinthians. Então o Cuca, na minha impressão, depende mais de bons jogadores, o estilo de jogo dele, ele gosta de ter mais a bola e jogar, de armar. E o estilo do jogo Corinthians com as peças de hoje não é assim. Yeah. E o Rogério Ceni no Palmeiras... Estaria lá na zona de rebaixamento também. O problema é o time, é o técnico aí, aonde ele for... eu acho que ia ser complicado o Rogério no Palmeiras. O mito é o Midas ao contrário. Onde ele que o Domênico me confidenciou que gostaria do Rogério no Palmeiras. Nossa. Não, deixa no São Paulo que tá indo bem. Tá indo bem. Agora, você falar... É difícil falar isso. É, muito difícil. Isso. Estranho, Estranho não deu a opinião dele. Peraí. São outros jogadores, né? Eu acho. Os mesmos. É, os mesmos. Então, jogadores. Mas o técnico vai trabalhar com outros jogadores. O técnico Sim. vai ter que trabalhar com outro. É uma pergunta interessante. Interessante, mas eu acho que. Eu bem acho, bolado, Sombra, que bolado, o Corinthians estaria brigando, porque o Cuca, qualquer time grande que ele pegar aqui de São Paulo, eu tenho certeza que ele, pelo que ele já mostrou nos últimos anos, ele colocaria o time para estar brigando. Também o Rogério no Palmeiras estaria apanhando. Mas se ele já tem dificuldade no São Paulo, com 50 jogadores lá que tem para jogar, ele está apanhando. Fácil. E o Carille no São Paulo, acredito que estaria melhor que o Rogério, mas acho que ele também teria muita dificuldade. Melhor do que é, mas não ia estar brigando por título. Até pelo que o São Paulo fez com essa reestruturação, cada 3 meses muda, vende 2, traz 3, vende 2, traz 3. Não dá. Fica muito difícil. Tá certo. Você concorda, mano? Ô, Sombra, eu só acho que com relação ao Carille... não dá pra gente se iludir também, não é que o Carille ele tem um dedo mágico que chegou ali no Corinthians e mudou tudo da água pro vinho, ele já conhecia muito bem o elenco. Mas como que é o dedo do Carille, mano? Normal, né? Porque você falou que não é mágico? Assim, não, dá a impressão que se colocar o Carille hoje no Palmeiras, que ele vai fazer o time do Palmeiras jogar bola. Não é assim, dá a impressão que se colocar o Carille no time do São Paulo, ele dá água pro vinho e vai fazer o São Paulo jogar bola. Não é assim. O Carille no Corinthians, ele tá dando certo porque, primeiro, ele já tá no clube há muito tempo. Ele sabe como é que funciona. Ele vive o dia a dia ali há muito tempo. Isso ajuda. Ele conhece os jogadores que lá estão. Ele sabe a característica de cada um. Se você coloca o Carille caindo de paraquedas no Morumbi hoje, por mais que ele conheça um jogador de nome, ele não sabe como é que o cara é no dia a dia. Ele não sabe qual que é a disposição tática e técnica que o cara tem. Então é complicado. É por isso que eu sou a favor, Sombra, de dar tempo para que o cara possa trabalhar. Inclusive eu até defendi o Rogério essa semana aí, os caras aí começaram a me metralhar. Mas na boa, se a diretoria de São Paulo ousou no projeto de colocar um cara novo, segura a onda, um cara, né? Que era uma referência, etc e tal, dá um tempo pro cara. Não é porque tá indo mal durante 6 meses de trabalho que você tem que chegar e demitir o cara. Se fosse um outro técnico pronto, você teria que agir assim. Mas diante da situação que o Rogério vive, tem que apostar no cara. Não apostou quando contratou? Tem que apostar agora até o final. Tem que abraçar o cara e morrer junto. Concordo, só torço pra que ele melhore. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar que eu torço pra que ele melhore. Não serei hipócrita. Eu torço pra que ele caia mesmo pra série B, se Deus quiser. Mas não vai, esquece. Pode torcer. Olha, aí, Tom. Nunca fala que nunca. Tem que segurar ele lá, mas não segura. Nunca pode falar num não. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Um recado importante pra você. Ô, Estranho, você já viajou pra acompanhar a seleção brasileira em alguma Copa do Mundo, Estranho? Não, ainda não, Sombra. Mas seria o máximo, hein? Ô, louco. Hã? Deveria, assim, pra quem Copa é fã de futebol igual eu, seria um sonho, né? Olha, fã de futebol e ainda viaja pra fazer um passeio turístico bacana. Copa do Mundo tem isso, né? Você reúne o bacana do turismo com o futebol, né? É fantástico. E o ano que vem você tem a oportunidade de acompanhar o Brasil na Rússia, ficando ainda hospedado em duas cidades maravilhosas como Moscou e São Petersburgo, e com tudo providenciado pela aquela que é a que tem maior experiência em levar o torcedor brasileiro para as Copas do Mundo. É Estela Barros Turismo. É. Estela Barros está com várias opções de roteiros já separados por fase. Você quer assistir só a primeira fase? Estela Barros tem essa opção. Quer assistir quartas de final, semifinal, final? A Estela Barros também tem essa opção. Já sei, você quer assistir a Copa inteira? Você tem moral com o chefe? Pode ficar um mês fora? Então fale com a Estela Barros. Cadê o chefe aqui? E chega lá no restaurante dele e fala, ah, vai todo mundo pro inferno que eu vou viajar, vou acompanhar a seleção. Não é não? É, já tem cara isso. Que tem moral, não é fraco não. E todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde irão acontecer. Com guias brasileiros e guias russos, inclusive os russos lá falando um bom português, hein? Hospedagem nas duas principais cidades, Moscou e São Petersburgo. E você pode parcelar em até 11 vezes e mais, fechando o seu pacote até o final de junho. Tá chegando, até o final de junho. Você tem 5% de desconto. 5% de desconto. Para mais informações, acesse estelabarros.com.br ou ligue 2166-2250. 2166-2250. Se ligar agora, vai ter gente para atender você lá. 2166-2250. O site é estelabarros.com.br. Estela com S mudo e com dois L's. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo, mas ligue agora. 2166-2250. E tem mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Olá, meninos da Estádio 97. Fala, é Rafael de São Bernardo do Campo. Eu e meu marido Rodrigo ouvimos vocês todos os dias. Sim. Adoramos o programa de vocês, mas tem uma parte muito específica que é a melhor parte do programa. Chupa, Domenico. Chupa que é legal. Chupa, Domenico. Sem mundial. Adoramos vocês. Beijos. Eu gostei. Oh, aê, Domenico. Vocês querem calar a boca? Vocês querem calar a boca de você? Deixa eu ouvir a moça que ela quer chupar. Peraí, vamos ver. A moça. Vamos ouvir a moça. Chupa, Domenico. Deixa eu falar. Estádio 97. Vamos ouvir só ela, hein? Quem fala é Rafael de São Bernardo do Campo. Eu e meu marido Rodrigo ouvimos vocês todos os dias. Adoramos o programa de vocês, mas tem uma parte muito específica que é a melhor parte do programa. Chupa, Domenico. Chupa que é legal. Chupa, Domenico. Mania mundial. Adoramos vocês. Cara do Domenico. Olha a cara do Domenico. Ei, Domenico. Posso falar pra ele? Como o rádio não tem imagem. Aí é legal. Mas peraí, como o rádio não tem imagem. É um momento assim do rádio que é sensacional. Olha, eu vou falar, como o rádio não tem imagem, quem não viu, eu vou falar pra vocês. O Domenico fez a cara do iluminado agora. A porta, sabe assim? Mas a moça que quer, deixa ela. Ela quer. Porra, ela quer, ué. Ela achou legal. Vamos lá, mais uma cornetada aqui, oferecimento de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Boa noite, galera. Aqui é Rafael São Mateus. Vai Corinthians. É nóis, mano. Queria fazer uma pergunta pra vocês. Quero ver quem vai saber responder essa. Não. Qual é o estádio brasileiro mais temido? Vamos lá. Sabe quem é? Vila Belmiro. Nem os santistas comparecem, hein? Nossa, velho. Ô, chefe, é estranho. É isso aí. Deitado em vocês, hein? Vocês. Nossa. Ai, tá, aí, estranho. Tá feio mesmo. Que jorrada, hein? O Mano Brown concorda. Ridículo. É, Mano Brown tá a diretoria, ela tem que mudar um pouco e trazer os jogos pro Pacaembu. O Santos tá jogando pra 20, 25 mil pessoas. Não joga aqui, hein? Qualquer jogo e lá na Vila, jogos importantes. Jogos. 6, 8, 7 mil. Você gosta de jogos? Jogos. Isso sou eu. Sou letre. Ele gosta de jogos e ele tem vários cachorros. Eu tenho cachorros e o Copete tá jogando bem. O Copete. Ah, ai, meu Deus do céu. Meu Deus, é um pior do que o outro. Vamos lá, tem mais mensagem aqui, mais cornetadas no nosso WhatsApp. Mande sua cornetada também no 94-353-0150. Fala, rapaziada do Sage 97. Quem tá falando é Dalton, corintiano. Ô, mano, você não acha que tá na hora do Corinthians dar mais chance pro Carlinhos e o Pedrinho dar mais rodagem pra eles, já que vai precisar deles no decorrer do Campeonato Brasileiro? Vieira, chupa. Mortal, nossa, mais uma vez, provou o tamanho dele. Abraço. Vai te catar. Aí não, vai te catar. Com relação ao Carlinhos, o Carlinhos ele já foi agora relacionado nas últimas partidas aí, agora possivelmente o Carille vai começar a deixar o cara no banco. Mais cedo ou mais tarde ele vai acabar tendo a chance dele nos profissionais. Agora com relação ao Pedrinho, ele era uma das opções ali quando o Corinthians não podia contar com o Jadson e o Marquinhos Gabriel não estava apto ainda, era sempre ele e o Léo Jabá que serviam de opções. O Léo Jabá, depois daquela não ida para a Rússia, ele perdeu bastante espaço ali. A diretoria do Corinthians contava com essa venda, não rolou. Ele acabou virando hoje a terceira opção. Mas a segunda opção hoje, quando o Jadson não pode jogar, é o Marquinhos Gabriel, que entrou bem. Apesar de ter cometido um pênalti imbecil contra o Grêmio, num lance ridículo na cara da arbitragem, mas é um cara que tem entrado bem nas partidas. O Marquinhos Gabriel tá merecendo aí, quando o Jadson não puder jogar, ser a primeira opção. Mas o Pedrinho é bom jogador também, concordo contigo. E o Chile foi pra final da Copa das Confederações, a emocionante Copa das Confederações, né, mano? Ganhou nos pênaltis. Sombra. Nos quatro, pênaltis. Segundo o Mota, foi 4x0. Foi 4x0 nos pênaltis. O Bravo pegou 3 pênaltis, Sombra. O Bravo pegou 3? Pegou os 3 e quem pegou o quarto? Olha aí, rapaz. É, e o Mota falou que foi 4x0 nos pênaltis. Meu Deus do céu. E quem... Agora, desculpem, eu não estou muito informado, aliás, nada informado. Vai pra final com quem, hein? Ou Alemanha, ou México. México. Alemanha e México amanhã. Olha amanhã. O Osório aí, vai pra final, será? Acho que não. Difícil, hein? Mas ele sem graça essa Copa das Confederações, né? Os caras tão bravos com o Osório lá no México, Sombra. Tão bravo com o Osório. Cada jogo muda 5, 6. Já pensou se ele ganha? Os caras cada jogo muda 5, 6. Eles dizem que não entende nada que ele faz. É, eu, sinceramente, bom. Mas tá levando o time na final, pô. Mas na boa, velho. Tá passando por seleção que é legal. Ninguém. Torneio de seleção que é bacana é Copa do Mundo, hein? Convenhamos. Porque a Copa América ainda passa um pouquinho, mas Copa das Confederações... Ah, a Euro é legal também, mano. Se é uma, não, a Euro é legal, porque a Euro é uma Copa do Mundo agregada sem Brasil e Argentina. E as torcidas vão, né? Peraí, é legal. A Euro é legal até a página 2. Porque hoje, quem faz muito sucesso na Europa são só americanos, velho. E esses caras não vão estar jogando a Euro também. O Messi não tá na Euro. Isso é verdade. Ah, mas certo, você não tem o Neymar na Euro, você não tem o Soares na Euro. Ah, mas então, tem aquele rótulo, né? Mas ainda tem lá a camisa alemã, a camisa italiana. Tem uma moldura bonita, tem uma camisa legal. A camisa mas francesa. Os americanos fazem falta, eles fazem. Hã? Inglaterra, Holanda. É. Por mais que seja, mas boa, são seleções. Ô, mano, um rótulo é legal, pô. É. Não, é legal, a moldura é bacana, mas o torneio top mesmo, filézão, mano, é a Copa do Mundo. Eu não considero nem a Olimpíada um evento top de futebol. Nem Olimpíada. Aliás, eu acho que na Olimpíada não deveria nem ter futebol. Porque o futebol de Olimpíada é um porre. O futebol tem que ser só a Copa do Mundo. Quase todo mundo traz time reserva, né, Sombra? Olimpíada. Ah, é estranho, né, amigo? E você não pode colocar ninguém acima, quer dizer, você não pode colocar mais do que 3 jogadores acima dos 23 anos de idade. O que é ridículo. Ridículo. Isso é ridículo. É péssimo. Ou põe a galera para jogar ou não põe ninguém. Ou não põe ninguém, é verdade. É. Então, okay, vai jogar seleção de vôlei e não pode ter ninguém acima de 23. É ridículo. É tosco, né? Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Porque você vai perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto. Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor. Vamos lá, pro telefone 3284-7097. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Quem ligar e disser, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Dizendo, todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E falando, voo de 99 Corp, você ganha um kit da 99. Toca, Asdrubal! E leva o Benjamin no cano. Ai! De novo, sabe? Domênico vendido. Eu? Foi eu que pus a música? Ai! Ai. Alô? Tá dando esses gritinhos histéricos aí, ô porco. Quem? Você. Não sou eu, é a gravação. Gravação, falou. Isso aí. Ué, você tá vendo? Ai, mano. Tô. Não é uma gravação? É gravação. Tô vendo pelo olho mágico do Mota. Olho mágico do Mota. Ah, então é aquele da frente, né? Alô? Alô? Quem fala? Sérgio. Ô, Sérgio, tudo bom? Tudo jóia. Sérgio do quê? Sérgio Augusto Seolim. Seolim? Isso. Quantos anos você tem? 41. E 41, Domênico? Ah, não, você não vai zoar. Eu gostava de andar no Seolim da bicicleta, viu? Eu achava legal. E o Mota não O Mota arrancava o selim. Isso, e andava ele só. Arrancava o selim. Ele vendia. Ele fazia estilo carrossel com o cavalinho, você vai subindo e descendo. Nossa, tem uma fantasia. O cara que fala isso tem umas fantasias sexuais. Fantasia quem tem é você. Não, todas as fantasias que eu tinha eu realizei. Não, eu não preciso ficar inventando que o outro fez isso. Olha aquela brincadeira de criança, de terceira série. Ô, velho. Vai. Ai, olha, olha, olha, ai, nossa! Olha que boico! É gay, é gay, viadinho, viadinho. Falava assim pra você, Mota? Falava assim pra você? Não, porque eu dava porrada. Ai, ai, ai, ai, ele é macho. Ai, ai. Ele é fortão, é macho. É, viado raiz, mano. Viado raiz. Aqui não é Nutella, não, mano. Viado raiz. Só um minuto, Mota. Qual que é a diferença do viado Nutella e do viado raiz? Ah, Nutella ele vai pras redes sociais. É que... Ai, me xingado. Ai, raiz não, mano. Eu resolvo ali, ó. Me xingou porrada, velho. Viado raiz é aquela que é enterrada até o fundo? É. Ah, falou isso no rádio, velho. Tá louco? É, só você olhando. A raiz. A raiz fica enterrada. A raiz, ela fica enterrada até o fundo. Exatamente. Agora, se o Link limpa a piscina, vai ficar ruim. O viado raiz usa óculos, óculos Gucci? É. É? Vai, viado raiz. Ah, é? Quer dizer que... Peraí. Quer dizer, então, que você usa roupa de marca, o mano usa, o Domênico... Mas eu não tô me titulando aqui como raiz. Ué, mas não quer dizer nada. Isso é um produto de boa qualidade, você tem que comprar mesmo. Boa qualidade, vai comprar aqui no Xing Ling. Xing Ling. Tô pagando, velho, 12 vezes. Porra, 12 vezes? Você pagou 12 de 1 real. 12 de 500, velho. 12 de 1 real. Eu vou mandar. Eu vou mandar fatura pra você. Os caras estão dando a deitada, hein? Eu vou mandar fatura pra você. Não é fácil, não. 12 de 200, viu? Seu Lin. Ô, seu Lin. Manda aí. E aí, meu velho, qual que é o bairro que você mora? São Caetano. São Caetano. Olha, você conhece o cara? Esse seu Lin aí tá com cara de conhece o moto, hein, meu? Quando eu fui fazer a piscina de casa, ele que fez. Ah! Piscina de casa? Ah, mas é Nutella, hein? Não é Nutella. Ué, Nutella não quer dizer isso, que besta. Nutelão, hein? Nutella, meu Deus, vai aprender. Eu, né? Ah, ele nunca participou de uma guerra de meme. Véio. Ai, guerra! Ai, ai. Uma guerra memônica, velho. No dia que você participar, você vai entender. Meu Deus do céu! No dia que você participar de uma guerra memônica, a gente conversa. Ô, mano. Diga. O rádio hoje alcançou um novo estágio. Nossa, pois é. Tô ouvindo aqui, velho. Tô ouvindo. Você sabia que o Brasil já ganhou três guerras mundiais de memônicas? Meu Deus. Ei, mano. Fala alguma coisa, mano. Não, por favor. Não. Vocês são uma anta. Vai, procura aí. Dá um Google aí, ô. Vai falar que nem, vou fazer que nem o Domênico, vou desenhar. Coitado, Mota. Vou dar um Google aí, você vai ver. Mano. Eu vou fazer igual aquele corintiano no alambrado do Pacaembu. Tira o bolo daí. Tô falando. Fala com o seu Linha aí, ó. Ih, ó, o Atlético vai fazer gol, ó. Não vai, não. Ô, Sérgio, que time você torce, Sérgio? É nóis. Sai da frente. Tricolor. Tricolor. Ô, seu Linha. Sai da frente. Sérgio. Oi, oi, pode falar. E aí, rapaz? O São Paulo tá ganhando seus reforços. É, na minha opinião, mesmo com as saídas e com essas chegadas, fica um elenco mais forte. Qual a sua opinião? Fica ou estou enganado? Eu sou um imbecil? Não, fica mais forte, sim. A gente teve um problema aí, que a gente vem de um problema desde a época da era Dennis, né? Um problema? Não, é um dos, né? Mas, por exemplo... Libertadores passado, nosso grande problema era o Dennis, que a gente já xingava já. Aí quando o time vai lá e consegue tirar o Dennis e põe um goleiro, aí os caras me põem o Lucão na zaga. Então fica aquela sina, né? O time vai, o atacante fica na pressão pra tentar fazer gol, porque sabe que vai tomar, né? Aí fica aquilo lá, 27 finalizações contra o Atlético do Paraná, não consegue fazer gol. Eu acho que é mais desespero mesmo, porque sabe que vai tomar gol, acaba pressionando muito o ataque ali, o time não vira. Mas eu acho que agora com o reforço aí no, que tá chegando aí, deve melhorar um pouco. E avisa a secadeira aí, que time grande não cai, tá? Avisa ele. Não cai não. Claro, não cai. Essa história de São Paulo cair não cai. Mesmo porque esse campeonato tá cheio de time ruim. Até porque muito já três já caíram, ruim, né? Isso, hein, velho? Incluindo o São Paulo, já caíram, né? Isso é o problema. Já caíram. Pra mim, o São Paulo tá incluso num monte de time ruim. Mas tem pior. Mas é assim, como futebol praticado, sim. Mas não como elenco, essa é a questão. Sim. Então você vai pegar Avaí, Atlético Goianiense, Bahia, Vitória. Todos eles são clubes que não têm time para se sustentar numa posição muito legal. Tudo bem. Essa é uma alegação válida, mas todos os times grandes que caíram não tinham também elenco o Inter melhor. Eu não sei não, cara. O Palmeiras quando caiu. O Palmeiras... É que foram duas vezes. Igual duas vezes, né? O Corinthians eu não acho que tinha elenco bom. Não, era não, ruim. Primeira vez. Ruim. Não, na boa, eu não consigo imaginar, veja bem, olha. O único elenco aí, Sombra, aqui tinha qualidade que caiu, pra falar a verdade, foi o Inter, cara. Também porque acho. O restante... Também Corinthians, acho. Botafogo, Vasco... O Grêmio Vasco, também era muito ruim. O Grêmio, todos os times que caíram, os times eram horrorosos, cara. Palmeiras. O Inter, ano passado, olha... ele tinha Valdívia, tinha Nico Lopes, ele tinha o Dourado, ele tinha uns jogadores Peitou. Aí que... Que é? Pegou! Como se tem gol? Anulou, gol, amigo. Anulou, amigo. Anulou? Anulou. Gol do Grêmio, Lucas Barros. Anulou lá, anulou. Golaço. Anulou aonde, anulou? Aí, Dodô, Lucas Barros, Dodô. É, Grêmio quem? É Copa do Brasil, Atlético Paranaense. Até Paranaense. Ventinho. Aquele que vocês nunca ganharam. Grêmio Ventinho. Nossa, aquele que nunca ganhou. Que isso? Não, primeiro você fala uma grande bobagem. É, ganharam nossa. Quando? Em 68. Não, a gente ganhou não, o título. Não, é quando a gente ganhou a nossa terceira Libertadores, coisa que você não precisa nem chegar. Aquela senhora. Que você não tem. Aquela, sabe aquela Libertadores que vocês nunca vão ter? Meu Deus então, do céu. Qual que eu não tenho? Tem três Libertadores? Vai ter duas. Ah, é a terceira, não tem? Então, a terceira é quando você... Então, a terceira você vai lá e ganha do Atlético Paranaense. É, depois você fala. Assim, é brincadeira. Nós vamos ganhar. O Vieira aí, alguém, por favor. Nós vamos ganhar esse ano. Vamos perder pro Santos. Não dá pra pegar o Vieira porque é banho. Não, não, não. Está brincadeira, né? Ele é gorduroso, velho. Escorrega tudo. Sérgio. Que é o manda minha. Pra matar a conversa aí, cara. Fala aí, palpite, São Paulo e Flamengo. Ou melhor, Flamengo e São Paulo. Flamengo e São Paulo, 1-0 pro São Paulo. Puta, vocês estão muito confiantes, cara. Estão confiantes pra caramba. Porra, eu acho que vai ser um embasamento. Estão sendo otimistas. É. Né? Você pega, como o Sombra mesmo diz, é estatística. Agora já chegou o ponto de ganhar, assim, entendeu? É porque, olha, a gente não ganha 5 partidas. Tem essa, hein? Tem essa, hein? Opa, como é que fala? A estatística conforme a estatística do Sombra, agora já não perde, né, Sombra? Depois não, de 5 jogos. Pode perder. Não, é isso. Depois de 5 jogos, pelo menos empata. Não, não tem nada a ver isso que você tá falando. Tá vendo? Você não acerta uma. Nada é verdade. Não. Peraí, que tá escorrendo. O Vieira tá escorrendo pelo chão. Mota. Pega o andador mental ali. Pega o andador mental aí do Vieira. Pega o rodo ali, ó. Pega o rodo pra juntar o que sobrou do Vieira. A estatística do Sombra é a seguinte: quanto mais derrota, mais banha tá escorrendo, velho. Aí ou não é? Nossa, quanto mais tempo você fica sem vencer, mais perto. É o seguinte: você vai no cassino, tem lá o vermelho e o preto na roleta, tá certo? Uhum. Se dá 10 vezes o vermelho, mais próximo de dar o preto tá. Tá. Vai dar, uma hora vai dar. É. Você entendeu ou não? Entendi, mas não, não prova nada, né? Não. Cada... Mas vai dar. Eu entendi, mas não prova nada, talvez você é um lixo, velho. Na boa, não vai ficar dando vermelho até o fim da vida. Não vai. Pode. Não vai. Quanto mais tempo deu o vermelho ali... Mais a próximo de sair o preto tá. Pode ser que já tenha acabado o seu dinheiro. Qual a última ficha que você tem? Pode ser que seja logo depois que acabou o seu dinheiro. E uma vez quase aconteceu isso, rapaz. Aí um amigo falou assim, amor, vou pôr agora 100 doleta na mesa. Deu preto. E acabou, ganhamos 200. É. Salvou os 100 que eu tinha perdido. E vocês acharam? Hã? Acharam? É, o cara pô, me ajudou ainda. Tá meio encavalado? Encavalado? Quando eu entro num torneio... Aí eu já não sei se esses na gíria de jogo. Me encavalado, aí eu já não sei. Gíria de jogadina, né, Sombra? É como se fosse um patrocinador. O cara fica assim... Patrocina. Se eu ganhar, o lucro a gente divide. É, foi isso aí. Legal. Ô, Sérgio, com um abraço aí, cara. Tudo de bom pra você. Primeiro, depois ele. Valeu, Sombra. Abraço pra todos aí. Abraço pro Fábio. Ó, o Fábio aí, ele até que cozinha bem, viu? Obrigado. Ah, você conhece o chefe aqui, o Santista? Olha aí, ó. Já pegou um pernoite com ele. Dá o período, por favor. Ele já fez um macarrão no seu peito? Que isso? Ah, mano. Que isso? Que nojo, velho. Flambado. Mas que coisa. Aqueles restaurantes é que o cara faz o macarrão dentro do queijo, velho, sabe? Isso, uma delícia. O Benedetti fez no peito do ouvinte. É Alfredo, né, mano? Espaguete Alfredo. É, no peito do Alfredo. É, o Sérgio. Talharinha Alfredo aí. Valeu, Sérgio. Um abraço aí, cara. Falou, Sérgio. Falou, valeu, gato. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau. Abraço. Esse é o Estádio 97, oferecimento de Nissan. Você que está pensando em trocar de carro, chegou a hora de ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Você já conhece o Nissan Kicks? É o SUV com menor valor de seguro alto da categoria, com câmera de ré, painel multifuncional e baixo índice de consumo de combustível. Não é demais? E você pode garantir o seu a partir de R$ 84.900, com taxa zero. Passe numa concessionária e faça um test drive. Porque quem testa, compra Nissan. E no mês de junho, você que tem um Nissan, venha fazer um pit stop nas nossas concessionárias. Agende seu checklist gratuito e confira as ofertas do pós-vendas com o menor custo de revisão do segmento. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan! Estádio 97 também tem oferecimento da Estela Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Vamos aqui com as últimas cornetadas do dia. Música nova na programação, hein? Chupa man. Vamos lá, todo mundo. Chupa man, sensacional, cara, o cara mandou um missão velhão. Se você não tiver nada pra fazer, tem uma série de trabalhos aí que você pode buscar, ó, filantrópicos, sabe? Ajudar entidades carentes. Você pode ajudar, sei lá, dando sopa pra mendigo na Praça da Sé. Ajudar o moto a aprender a ler. Idosos. Pode ajudar o motinho aí também. Tem uma senhora que tem uma já série me ajuda. De Não, senhora. No brócolis. No brócolis. Segue o jogo. Sem falatório. Eu não falei quem? Ai, ai. Vamos lá, mais uma cornetada. Aí, galera, boa noite. Mano, seguinte, hein? Realmente o DM do Corinthians é sensacional pra recuperar, né? É, vídeo que os caras aí tem um projeto corintiano de recuperação de jovens, né? Chamado FEBEM, Jovens Corintianos pra ser. Nossa! Não tá dando muito certo, né? Mas vocês são pioneiros nisso aí. Abraço. Minha nossa senhora. Eu vou pra carcereira que tá dando aí uma ajuda. Juiz! Juiz, cartão. Segue o jogo, Tá meio voado, hein, esse juiz. Nossa, Tá deixando bater a vontade, velho. Juiz de Libertadores. É. Vamos lá, mais uma cornetada. Boa noite, galera da Estádio 97. Porra! Maldito. RG, o que você acha da galera que fica zoando com você enquanto você tá de férias, ausente do programa? Entendi. É, mas você fica bravo ou espírito esportivo pros caras? Entendi o Mundial do Palmeiras que o Dudu tanto fala. Valeu, galera. Felipe Mariano. Vai, Corinthians. O RG riu da tua cara. Oh, RG. Meu Deus do céu. RG é traíra, hein, Domênico? Vocês são tudo vendido, velho. Tudo vendido. Coitado do RG. Agradeço a presença do Estranho Ninho, Luciano de Barros. Outro! Nossa! Mas é bom que vocês ganhem do Atlético Paranaense mesmo, é bom. Por quê, Sombra? Hã? Por quê? Porque mantém os negros lá pra baixo. Não, mas é a Copa do Brasil. Eu não tô brincando nisso? Nossa, não. Meu time não tá brincando disso? Não. Ô, Luciano, obrigado pela participação, viu? Valeu, Sombra. Eu queria só mandar uns abraços aqui. Se eu mandar todos que pediram, vai ser pior que o Maguila. Escolhe os três que você mais gosta. Aí eu ponho. Mandar pelo menos uns aí, pessoal que ouve todo dia aí, o Kleber, o Russo, o Fábio. Mandar um eu amo ela pra minha esposa ali, Daniela. E qual que é o Instagram da tua cunhada gostosa? Eu vou passar pra vocês aí fora do ar. Não, aqui. Passa no ar. Ah, tem graça. Eu amo ela, então. Só acabando, eu amo ela pra minha esposa e eu amo ele pro Rafinha, meu filhinho, que faz 8 meses amanhã. Parabéns. Aí, pra acabar muita com a tese do mano aí, reciclando a torcida santista aí. Processo de reciclagem. Faz 2 meses amanhã. Dois novos santistas aqui, ó. Ô, amigão, pra você reciclar a torcida santista, você precisa mudar o CNPJ pra Pequim, velho. Isso é de brincadeira. Mano! Tem jeito, mano. É verdade. Tem que fazer muito filho ainda pra dar um up na torcida. Vou fazer pelo menos uns 5 aí, mano, pra ver se ajuda. Tem que ajudar. Isso mesmo, velho. Tem que ajudar mesmo. Tá certo, valeu, Sombra. Obrigado ao chefe Benedetti, santista, valeu. Aí fazendo as férias do velho também. Obrigado pela presença. Obrigado.

Energia 97. Energia. Oh, Everybody, let's celebrate. There's a party going on. There's a party going on. We came in a party, joined together. Everybody, let's celebrate. There's a party going on. I'm stage and love me.